você comprar melhor, dá um Busca Busca Pé. Novo Busca Pé. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e correr pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Money, money, money! O Primo Rico, com o Thiago Nigro na Energia 97. Falei, pessoal, a dica de hoje é a seguinte: você já parou pra pensar que os países mais frios são os países mais ricos do nosso mundo? Isso acontece porque tem uma teoria que diz que no passado, como esses países eram mais frios, as pessoas precisavam fazer algumas plantações e elas precisavam se planejar para passar por períodos de altas tempestades e muito frio sem poder colher frutos. Enquanto que nos países mais quentes as pessoas não tinham essa preocupação, porque a qualquer momento elas poderiam pescar ou pegar um coco na árvore. Ou seja, o que a gente tira é que as pessoas que se planejam têm maior sucesso financeiro. Olha que teoria legal. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia 97. Todo mês eu contribuo para me aposentar e agora vai mudar tudo. Não, vai mudar para quem ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. A reforma vem para combater privilégios. Ah, é? E eu? Para quem já se aposentou ou já pode se aposentar como a senhora, não muda nada. Também não muda nada para trabalhadores rurais e para quem recebe o BPC. Aí eu sou a favor. Reforma da Previdência. Contra os privilégios. A favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e Progresso. Você fez aqui no seu carro, 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com Estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos tá aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora o Estádio 97 já tá no ar. Estádio 97, oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor, Mendorato, o seu parceiro do futebol. Também oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E também o oferecimento clássico do dia, McDonald's, todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt, por apenas R$8. Aproveite! Muito bem, você aqui no Estádio 97, sejam bem-vindos! Boa tarde! Beleza? Salve, salve! Estamos aqui, tarde. Né? Boa tarde! Fazer o quê? Espada! E aí, cambada? Olha o mano aí. Ó, o Vieira aí, já tá de fralda hoje. E aí, Gaúchinha? Que nervoso, e aí, muito borrado aí, Vieira. Fala a verdade. Falar um negócio. Final de Libertadores. Tá nervosa, é Gaúchinha? Tá nervosa? Eu tava falando pro Sombra, eu falei pro Sombra fora do ar, cara. Meu, você tá borrado. Não dá pra comparar com a final da Copa do Brasil, cara. É um negócio impressionante, cara. Não dá mesmo, não. Libertadores é embaçado, cara. Não, Libertadores é outra história. Outra pegada. É outra história. Aí outra, né, mano? Mas o Grêmio, né, Sombra? O Grêmio que tá indo pra quinta final. E as duas que jogou com o argentino tomou fumo. Ai. Tomou fumo do Boca e tomou fumo do Independiente. Mas nós ganhamos duas também, né, mano? Não, mas peraí, contra argentinos não. Vocês ganharam do colombiano e do uruguaio. Porque o Atlético Paranaense. Porque o gaúcho é um argentino genérico, você né? Tá louco. Ai, o argentino que é gaúcho. Aí quando pega lá o remédio de marca e o genérico ali, prevalece o de marca. Né? Qual que é o maior país? Brasil ou ganha... Argentina? O argentino que é gaúcho. Se vocês ganharem, vocês vão entrar na sala VIP. É, isso é verdade, RG. Essa sala é pra poucos. Essa sala só tem dois, né, RG? Tem poucos, hein? Não é todo mundo, não, que tem essa sala aí. Entrar na sala VIP. Bacana, não adianta ganhar Libertadores e ir pro Mundial e não fazer bonito. Se você tiver dois Mundiais, aí você fala comigo. É, esse discursinho. A Libertadores, RG, é como se fosse a entrada, é pegar a chave no motel, sabe? O cartãozinho, a mulher fala, ó, suíte 10. Você não concluiu nada ainda, irmão. Não concluiu nada. O Mundial é terminar o negócio. Pois é, Você ganhar tá querendo Libertadores dizer que a Libertadores e perder o Mundial, é preliminar, mano? Se fosse. A Libertadores é o aceite pra entrar no motel, bacana. Se vai pro Mundial e perde, é como se não tivesse ido, era melhor nem ir. Pode chegar lá e passar vergonha. Fala bobagem. Como não, RG? Você vai pro motel e brocha? Você acha que valeu a pena ter ido? Tá querendo dizer que o Santos lá contra o Barcelona brochou, é isso? Fala bobagem. É lógico, não é que brochou. Além de ter brochado... Convidou mais um cara pra festinha lá e o cara acabou comendo ele. Olha a bobagem. Se defenda, tomar quatro. Mota no Mundial e poder levar oito. É igual os mundiais. Que levou. É igual os mundiais que eles ganharam. Ai, tomaram quatro com comeram mortadela e arrotaram o pernil. Desculpa, eu tô 100% em mundiais, RG. Não fala nada de mundial, não vai passar vergonha. Ô, RG, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a Libertadores é tipo a entrada do motel. Como é que você vai pro finalmente você entrar no motel, no caso? Pulando o muro, então, otário. Você comeu a mortadela. Pulando o muro. Você comeu mortadela. Você comeu mortadela e arrotou pernil. Ah, quem nunca entrou no motel, RG, dentro do porta-mala pra não pagar? Quem? Eu acho que são duas competições diferentes. Só o Portuga, velho. Acho que não tem nada a ver a comparação. Portugal entrou a pé no Eu acho que é como se fosse diferente aí a coisa, é né? É que você não tem mundial, Domenico, você não sabe o que é. Eu fui o primeiro. Aliás, o seu discurso antes de 2012 não era nem esse, né? Libertadores não valia. Libertadores era um lixo, não sei o quê. A Libertadores hoje, é a entrada no Mundial. A Libertadores é a entrada no motel, mano. Na minha opinião, sim. Ué, mas hoje a única forma de você disputar o Mundial é se você for país sede ou se você vencer a competição sul-americana. País sede é convidado por fax também, ô Domenico. Eles falam pra de vocês. O Corinthians no Mundial 2000 foi convidado pra FIFA.com, palhaço. Agora é saque. Peraí, o Brasil, quando cediu a Copa 2014, jogou as eliminatórias. A França em 98. Vamos às manchetes do Estádio 97. Fala, Bento. Fala, galera, aqui é o Bento. Beleza? Então, tinha um problema hoje aqui com as minhas terras. Vim dar uma olhada aqui no interior que tá acontecendo. E as manchetes quem vai fazer o Mota. Eu peço desculpas por abaixar o nível das notícias. Que isso, velho? Aquela pitada de inteligência, né? Não vai ter hoje. Então, mas fiquem com as manchetes do Mota. Amanhã eu tô de porta. Muito obrigado e aguardo a compreensão de todos. Nossa, que pedrada! Nossa senhora! Que pedrada! O tempo que ele gastou com esse discurso, ele teria feito todas as manchetes. E ele ia poupar a gente de ouvir o Mota, né? Pega uma pai pra recolher o Mota que agora ouviu. Nossa senhora, velho. Que absurdo. Tem um montinho ali, ó. Olha o tempo que ele gastou. Vamos às manchetes com essa pessoa querida, prestigiosa. Prestigiadíssima. Força, Motinha. Cláudio Mota, força, Mota. Vamos, Mota. Queremos ouvi-lo. Somos todos Mota. Hashtag somos todos Mota. Todos pelo Mota. Somos todos Mota. Vocês estão loucos. Mas que é isso? Olha, isso porque o canalha teve na minha sala e falou assim: ô, Motinha, por favor, faz as manchetes pra mim. E eu falei, não vou fazer porque você é cachorro. Você ficar colocando nas redes sociais, ele coloca lá. Desculpa, hoje vocês vão ter que aguentar o Mota. Nossa. Aí eu falei, mas ele falou, jamais e tal. Depois eu te mando o nude. Falou pra mim, faz pra mim aí. Trocou as manchetes pra mim. Ele já te mandou nude, Mota? Não fogou, não. Né? Meia nesga? Só a metade. Não, mas não o seu Bento... Coisa fraca. Seu Bento, eu não sei não. Se o Mota... Se o Mota for pra cima... Vai, eu acho que leva. Pega no momento de carência lá o Motinha. Ô, RG. Diga, Motinha. O Santos falou o seguinte, sobre a história do Zeca, né? Tá pegando aí. Agora acabou o Lucas Lima ou começou o Zeca? É, agora é Zeca. Continua a história do Zeca aí. E o Santos decidiu o seguinte, que vai cobrar sim as multas, mesmo que haja um acordo lá na frente, porque ele tem que se reapresentar ao Santos. Sim. Ele tá no interior, na casa da família, e o Santos falou assim, ó, a multa tá comendo e a gente vai cobrar sim. Claro. Né? E então, melhor você tem que voltar, porque a decisão final só será em abril, né? Acho que é maio, né? É, abril. Abril? É, fim de abril. Então, até lá, o cara tem que decidir. O Santos falou que não vai abrir mão, não. Se ninguém vir pra pagar, e a multa seria de 50 milhões. Quem vai pagar 50 milhões pelo Santos? Alguém vir vai ser difícil. Alguém não. Vim. Nossa. É, se alguém vir, eu não sei. Vamos tomar um vinho, velho? É, vamos. Nossa, mãe do céu. Véio. Mas esse é o preço de ser mal assessorado, né? Esse é o preço da precipitação. Meu, tem gente perguntando se o Mota tem sala na rádio. Ah, ele tem um cercadinho. Ele tem um cercadinho. Não, vocês não vão... tua mãe tá lá no cercado. Amamentando. O pior sabe que é, velho, é a dona Natália. Quando a dona Natália conta pra gente aqui nos corredores, que ela fala assim, você não sabe, Vieira, o que é trocar a aguinha, o pote de água do Mota. É uma coisa nojenta. Fica aquelas babas boiando, cara, na água. Que nojo que tá. Yeah. Que mais, Motinha? Vocês não vão falar assim do Mota, não, viu? Vai, ai, ai, ó. Marcão já tá preparando uma paulada, cara. É um absurdo. Que mais, Motinha? E o Mota vai casar hoje, velho. Hoje ele casa. Hoje ele casa. Mas vamos lá, Mota, por favor. Que por mais, favor. Motinha? Ele tá encarando o rapaz. Ele parou de falar, senhor. Vai, Mota, pô, depois você paquera o cara. Enquanto o Mota paquera o cara, RG. Não, deixa eu falar mais uma coisa. Quem vai substituir o Lucas Lima, RG? É o Vecchio. El Vecchio? Vecchio. Vecchio! com todo respeito ao Vecchio. Homem de corredor de Fórmula 1, velho. O Vecchio vai ter que ficar moço, viu, velho? Porque, olha, vai ter que correr muito pra substituir o Lucas Lima, hein? E aí o Santos tá avaliando, como não vai ter mais o Lucas Lima, né, RG? Com o dinheiro que sobrou aí pra pagar o Lucas... Então, isso é bobagem, com o Gabigol e o Robinho. Isso é uma tremenda de uma bobagem, né? Você não acredita? Resgata. De novo, esse papo de Robinho, isso é para encher linguiça. Isso é o tema, votem em mim. E não esquece, velho. Não tem nada a ver, gente. Robinho, na torcida, Robinho, né, já virou página no Santos, pelo amor de Deus. Ô, RG, para. Eu tava lendo aqui que o agente do Montijo entrou com uma ação contra o Santos. De cobrança. E a justiça determinou a penhora de 30 mil reais. Ai, só que vasculharam 9 contas do Santos, não tinha nenhum real. Nenhum centavo. 9 contas, valor encontrado, zero. Zero. Zero. Mas pra onde? Você sabe que uma vez eu fui obrigado a processar, né? E aconteceu isso comigo. Não achava nada. Não tinha dinheiro na conta dos caras, Domingo. Não tinha porra nenhuma. Mas uma hora apareceu, né? Aparece. Mas aparece, Sombra, né? Você tem que vasculhar, né? Tem que vasculhar que acha, né? Aí acha. Mas Sombra, o Santos, como é um. O Santos não, né? Os dirigentes do Santos, como eles são muito. Vocês vão dar de garantia nesses 30 contos aí, eles são muito quiosque? Assim. Isso! Viajáveis. Ah, pode ser que os caras estejam procurando só lá em Santos. Ah, não é... tem que procurar em tudo quanto é lugar. Precisa ver direitinho. Ah, só procurar em São Paulo. Mas não vê pelo CNPJ lá? Entendeu? Não, mas aí faz igual, né? De repente a gente tem uma escola aqui, né? Não, na verdade eles foram, mano, eles foram nos alojamentos do Santos embaixo dos colchões lá pra ver se tinha alguma coisa. Seu dinheiro. Não tinha nada. Pode ser. Antiga... Os caras guardam dinheiro levantaram, no armário do jogador. Levantaram o colchão do Modesto, acharam até cruzeiro, cara. Antigamente tinha esse esquema aí, né? Tinha a mala embaixo da cama, vai saber. Mas será que procuraram lá na sala de troféu? Porque faz tempo que o Santos não ganha nada. Antigamente, os novos acharam. Por que faz tempo? RG, antigamente... Sabia que o RG já vinha pra cima de mim. Não. Tô quieto aqui, RG. Mas você tá passando... Tô quieto aqui, tô quieto. Você tá passando uma informação errada, então continua assim quieto. Nossa, que coisa. RG, você falou assim, antigamente tinha negócio de bala de dinheiro. Não, não é antigamente, atualmente. Atualmente. Não, senhor. Atualmente é caixa de papelão. Não, mala? No meio mala? Também, a mala. Ah, você esqueceu as malas, né? Mala de dinheiro descendo aqui a Pamplona, em frente à pizzaria, pra pegar o táxi. Ah, é verdade. Carregando mala. O RG. Que não prova, que não prova. Segundo o novo chefe da Polícia não Federal. Prova, ah, não prova, não prova, uma mala, aqui, uma mala de 500 mil não aquilo não nada. É prova pra nada. Cara, não, é verdade, você tem razão. Aquilo não prova nada. É. RG, um candidato aí à presidência do Santos, oi? Ele informou que o Santos ele tem, juntando a composição aí das dívidas do Santos, em torno de 600 milhões aí para pagar, para quitar. Caramba, claro, isso diluído também. Você tem algumas dívidas aí que você precisa quitar de imediato. Inclusive, o próprio Leandro Damião, RG, que é uma pista que o Santos tem para segurar aí do tamanho do mundo, é uma baita trolha, e ela vai estourar aí nos próximos anos. Se eu não me engano, acho que é já no próximo ano, inclusive. Mas o Santos aí, diante das receitas que ele tem e as despesas que ele tem, o Santos, se não conseguir fazer caixa aí com uns 3 ou 4 jogadores aí com potencial de venda, RG, o Santos vai se complicar e se complicar muito. Porque o Corinthians é um time que está endividado hoje também, mas o Corinthians ele tem de onde tirar porque ele tem receitas mais altas. O Santos ele não tem, né, RG? E o tamanho da dívida do Santos é imensa. E fora... O Mano fala com prazer, o Santos não tem de onde tirar, né? Não é prazer não, Sobrar, mas é verdade. Você sentiu isso, Domênico? Até tem de onde tirar, mano. Porque o Santos, embora tenha uma baixa arrecadação, mas às vezes consegue equilibrar quando se quisesse fazer mais jogos em São Paulo, tem patrocínio Master... tem uma cota de televisão e a despesa do Santos, em termos de estádio, para jogar lá na Vila Belmiro, a despesa não é tão grande assim. A despesa maior que o Santos tem são as bobagens que são feitas lá, como são feitas na maioria dos clubes, com relação à contratação. E o Santos, um pior ainda, porque se você pegar de todos os grandes aí, e se você pegar o que já foi vendido de categoria de base do Santos, e é essa pergunta que todos fazem lá, e aí, não é, tá o dinheiro? E aí não é só culpa do... Você não quer agora entrar em competição quem faz merda com dinheiro, né? Não. Não quer entrar nessa competição agora não, né? E aí não é só culpa do Modesto Roma, aí você pega 3, 4 gestões anteriores e vê o que o Santos arrecadou, meu amigo. Se você soubesse que o Santos arrecadou só em venda de categoria de base... E ninguém sabe aonde está esse dinheiro. E aparece uma dívida de 600 milhões. Quer dizer, está na mão de empresários, está na mão de atletas, está na mão de um monte de gente. É um absurdo, cara. É um absurdo. Já ainda do Santos e partindo já para o Palmeiras, mas temos que falar ainda de Lucas Lima, né? Sim. Segundo matéria do Lance, o Lucas Lima recebeu uma proposta para jogar na China, para receber... Calma, Domênico. Notícia é boa, notícia calma, é boa. Calma, Domênico. É, boa. Para nós é boa? Não sei, depende. Lucas Lima teria recebido uma proposta de 54 milhões de euros para ele. Puta, vai embora, Lucas, ó. Para ele. 54 milhões, você não pode perder essa. Para ele, ele jogar calma. 4 temporadas. Isso, garoto, na vai. China. Jesus, mas será que Deus na ouviu? China. Isso foi o Zé Fontinha, Shadow? Não, tá no lance aqui. Tá no lance. Tá no lance pra jogar na China. Agora eu não sei. 200 milhões. Não sei qual é o time aqui. Tomara, Deus. Não tô achando o time. Bom! Ah. Ele disse, não quero, só se for para um clube grande da Europa, fico ele por não aqui. Quer? Não quer. Você tá brincando. Ele não quer. Ele não quer. Mudou o hino, velho. Você tem certeza que ele falou que não quer? Falou. Matéria do lance. É. Aí não pode não querer. Tá no Globo também. Olha, se isso não for uma jogadinha de marketing, for verdade, e ele fizer isso pra jogar no Palmeiras, pra querer jogar... Não pode não querer. Ele vai chegar no Palmeiras como Deus, velho. Mas, ô Domênico, tem um detalhe aí. De repente, se a Leiloca cobriu a proposta dos chineses? Não cobriu. Não cobriu. Segundo a mesma matéria... Tá louco, Marcão. Segundo a mesma matéria... Lucas Lima deve jogar no Palmeiras. O pai do Neymar tá aí. Deve receber valores... Você quer me deixar triste, é isso? Domingo. Valores em torno de 41 milhões de reais por 4 anos. Nossa! Tem um teto. Palmeiras tem um teto. Não dá pra onde correr, ô, louco, velho. E o pai do Neymar já agendou a visita lá. Quer dizer, todo mundo vai ganhar dinheiro aí. Não, aí, olha, veja bem. Fala-se de jogador mercenário. Eu não tô entrando aqui no quesito. Se é ou não é. Na discussão, se ele tá cumprindo legal o contrato dele com o Santos ou não. A gente fala de jogador. Já tá tudo certo. Fala-se muito de jogador mercenário. Sim, se fosse o caso de ser mercenário. Por exemplo, se fosse o Benjamin aqui, que não tô dizendo que é mercenário, mas pelo ponto de vista dele, ele já tava na China. Tá certo? Sim, já tava na China. Escorpião, ele ia fazer o pé de meia. Por exemplo. Mas aí, no caso, o Mano, por exemplo, tem outro ponto de vista. O Mano fala assim, não, pra mim 40 milhões tá bom, não preciso de 200, com 40 eu vou viver legal. É, talvez claro. Esse seja o raciocínio do Lucas Lima. A informação que eu tenho porque aqui... Porque é a segunda recusa dele, então... Acabou de me chegar aqui a segunda recusa dele, né? Zé Fontinha, Domingo? Ah. Zé Fontinha, pode ser você, Zé Fontinha. É, o Matos é que propôs isso a ele, viu? É o tipo um reerguer a carreira dele. Ele voltar, de repente, a jogar numa seleção brasileira. Na China você vai ficar escondido. O Matos fez a cabeça dele também. Pera, olha, vou fazer a cabeça com 160 milhões de diferença. A minha sombra, mas aí que tá. Tem que ser mó de conversa, hein, gigante, não, é, não é a conversa que ilude. Não, lógico que não. Não é a conversa. O dinheiro fala mais alto. É que o cara não quer. Mas você viu aí, o Mano é um caso que você falou. Tem quem queira. O Mano falou assim, eu prefiro ficar no Brasil... ganhando 41 milhões aqui nos 4 anos, que é dinheiro, do que ir pra China ganhar já quanto? O Benjamin Gling vai pro 200. Mas o Domênico, cada um a tem situação um jeito. Do Lucas Lima, o Lucas Lima não é a primeira vez que ele recusa uma boa proposta da China, ele já recebeu aí um caminhão de dinheiro por mês. Se não me engano, o Lucas Lima recebeu uma proposta que girava em torno de 6 milhões de reais por mês. Foi aquela vez, não. Né, mano, que foi todos os caras do Corinthians junto, né? Sim, o Lucas Lima naquele momento aí, ele declinou, ô Sombra, e ele falou, não quero ir. Então, o cara que tá propenso a não jogar na China, como é o caso do Lucas Lima, eu acho que dinheiro, né, nessa altura do campeonato não vai fazer tanta diferença assim, Sombra, porque se fosse de fato algo tão preponderante, ele não teria aberto mão dessa primeira proposta, né? Você acha que o pai do Neymar deu a dica, meu, não vai, fica aí. Eu acho que é o jogador mesmo que tem o perfil de não querer. Na primeira não tinha o pai do Neymar e ele recusou. É o perfil da pessoa. Acho que ele tem medo de ir pra lá. É comportamento da pessoa. Pode ser. Vai sumir. Não, e não é só isso. O cara fala assim, pô, já é ruim de correr aqui, vou ter que correr na China. Pode ser, sabe? Então lá não vou poder dar uma descansada. Ele não gosta muito de poodle também. Cara pipoca, entendeu? Ô, Bota, que mais do porco? Então, mas olha, o Everton chegando, né? O Roger Machado, Dodô. É o nome da vez. O Everton, só em maio. Interessa, mas vem, isso importa. Não, tomara que não. Até lá a gente vai tentando fazer que nem eu fiz com o Lugazinho. Mas a gente vai tentando. É, mas não adiantou, né? Quem que é o técnico? O Roger Machado é o técnico da vez no Palmeiras. Aí é que tá. Diz que o Abelão não tá muito... Acredita que o Abelão não vem, né? Aí é que tá. Você gostaria? Se você... Então, vamos lá. Vamos por partes aí. Não vem o Abelão? O Abelão é um cara experiente, é um cara bom de grupo, aquele cara que é... Técnico gigante. Ele mais ou menos é o que o Filipão fazia naquela época, né? Sim, é um amigão. Cara que consegue gerir pessoas da melhor forma possível. É o paizão, paizão, confiança dos caras. Os caras jogam porque gostam dele, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que... Mas é bom treinador também, viu, Domingo? E também é um... Exatamente. Independente disso também, ele treina muito bem as equipes por onde ele passa. Aí você vai... Ah, mas fez um péssimo trabalho no Fluminense. Gente, o Fluminense não tem ninguém. É, mas ganhou tudo no Inter. O Fluminense não tem ninguém. Exatamente. O Fluminense tem o Scarpa ali, que é um bom jogador, e o Diego Cavalera, que é um bom goleiro. E o Ceifador, que tá fazendo gol. É. Mas o Ceifador, gente, ninguém queria o Ceifador no time deles, não. Mas ninguém queria tinha o Ceifador. O Ceifador saiu do Palmeiras aí. A galera do Palmeiras não sente saudade dele, não, filho. Não é essa coisa toda, não. É que o nível caiu. E por isso, como o nível cai, você pega esses caras como artilheiros do campeonato. Mas já tivemos casos de artilheiro de campeonato e cara que não é tão bom de bola, né? Tivemos aquele cara. Teve um cara aí, eu tô tentando lembrar o nome, aquele cara do Náutico. Que veio pro Corinthians, comprou. Costa. Este aí. Foi aí um dos artilheiros do campeonato que o Corinthians comprou e era uma porcaria. Já não teve o Jael. Já teve o... Já tá no Grêmio. Até o vovozinho lá, como é que chamava lá? O Cruel fazer o gol do título. Paulo Baia. O Dil. Então, teve esse jogador. Não é porque caiu, Domênico. Às vezes acontece, numa circunstância... O cara ir bem. Daquele momento, o cara ir bem. Então, Sombra, o time do Fluminense não tem ninguém. Aí os caras falam assim, pô, o time do Fluminense, desculpa. Você pegar jogador por jogador... Ele não perde nada pro Vitória. Ele não perde nada pra esses times que estão pra cair. Pro Curitiba. É por isso que lutou até o final pra não cair. Então você vai falar que o Abel não pode também, né? E ele fez um milagre com o time de poder escapar uma rodada antes do final. Sim. Eu acho que ele fez um trabalho até que, pelo time que tem, até ele é razoavelmente bem. Sim, ele é um bom treinador. Ele é um cara que consegue pegar jogadores tarimbados e fazer esses caras jogarem. Roger é tão badalado, mas... Exatamente. Fraco, o Roger fez um belo trabalho. Não, mas não tem conclusão de dizer que é fraco ou é bom. Eu acho ele retranqueiro, na realidade. Né? Veja só, ele é dos caras gaúchos, da escola gaúcha, né? É Tite, Mano Menezes. Mas ele é um pouco mais moderno, viu, Domênico, do que esses caras aí. Ele usa umas roupinhas mais. Sim, mas olha, no Grêmio ele fez um bom trabalho. Fez um trabalho ruim. Só que não aguentou o tirão, né? Não, e no Grêmio mesmo ele não aguentou, né, Domênico? No Grêmio ele foi demitido. Então, mas no começo. Demitido no Grêmio. Mas no começo ele fez um trabalho legal. O quê? Campeonato Gaúcho? Campeonato Gaúcho tem dois campeonatos. Fez um campeonato brasileiro bom. Hã? Fez um campeonato brasileiro bom. Mas o Atlético com esse time que tem, ele não conseguiu, mano, nada, velho. Nada, não arrumou nada com o Atlético Mineiro. O cara tinha Fred, Prato, mas ninguém arrumou também Casares, no Atlético. Casares, Otero, Marcos Rocha. O Atlético também ninguém arrumou. Mas ninguém arrumou nada no Atlético. Ah, o Oswaldo Oliveira, por incrível que pareça, tem conseguido alguma coisa. Marcelo Oliveira passou também lá. Marcelo bicampeão aí, brasileiro. É, ninguém conseguiu, é verdade. Ninguém, velho. Conseguiu também. Então, assim, sei lá, mas assim... Pra trazer o Roger, eu deixaria o Valentim. Então, se fosse pra apostar numa novidade, Roger ou do Botafogo? Botafogo, aí sim. Ah, eu sou o Valentim. Aí me parece que o Jair é mais bem preparado. Não sei porquê, mas me passa isso pela cabeça. Apesar que ele só fez o trabalho do Botafogo, né? Também tem isso, né? A gente pega um começo... Há um ano e meio de Botafogo. Ô, Sobre, tudo bem. Mas se você for pegar o comecinho da carreira dirige do... Dirige Grêmio, não é dirige Botafogo, hein? É, tem isso também. Tudo bem, mas... É mais complicado se dirigir um Botafogo do que um Grêmio, hein? É, porque o Grêmio é melhor, ué. Sim, falando futebolisticamente. É mais complicado dirigir. É mais complicado dirigir. Olha aí, a síndrome de time pequeno. Você fala qualquer coisa. Me zoar. Eu pensei que tava me zoando, mas tá falando a verdade. Tá zoando. Fala de Grêmio, já sabe que tá zoando. Não, mas é assim, Sombra. Vai trocar a fralda. Ele me parece um cara mais bem preparado, da nova geração. Um cara que parece... Mas não dá pra gente também falar que, com todas as... Sabe, o cara é mesmo. Dá pra dizer assim, promissor. Pode ser. Não dá pra consolidar porque falar baita. Se você pegar o Roger no comecinho da carreira, todo mundo falava bem do Roger. Não, ele fez aí o Roger jogar muito. Né? O Roger no comecinho, todo mundo, olha, esse cara aí é bom, não sei o quê. E hoje já não estão achando que ele é bom. Mas não aguentaram, né? Os jogadores engoliram ele. Torcedores. É lógico, gente. Torcedor, ele é movido a paixão. É fanático, sim, como todos nós. E dentro de um mesmo torneio, um técnico, ele vai da nota 0 a 10. Sabe o Jair Ventura vem sendo vaiado pela torcida, por parte da torcida do Botafogo. O que eles queriam que ele fizesse com o Botafogo? Porque o torcedor... Olha o time do Botafogo. O torcedor fica naquele olho do furacão, ele só consegue imaginar que o time dele tem que vencer. Ele perde um pouco da noção do nível que é o time dele. É ruim. Ele perde noção. Então, o torcedor do Botafogo, ele viu lá um começo de trabalho indo bem. Aí, de repente, no meio do caminho, deu uma... Opa, deu uma patinada, etc e tal. Ah, como assim? E já começa a questionar certas escolhas do técnico. Mas o torcedor do Botafogo tem que sair desse furacão, olhar de fora e falar assim... Sombra do céu. Rapaz, mas esse time aí é mais ou menos, né? É fraco. Não, pera só um minuto. O time do Botafogo também é fraco. Fraco. No papel ele é, mas é bem montado. Bem montado, tanto que chegou aonde na Libertadores? Perdeu pro Grêmio. Quartas de final, é. Quartas de final. Perdeu pro vice-campeão. Perdeu pro Grêmio. Peraí, pro futuro campeão. E perdeu como? Que circunstância, não foi? Foi de lavada, não? Não, foi 0x0 e 1x0. Foi pau a pau o jogo, cara. Mas complementando Parmeira... Mas olha, desculpa, não sei. Pra mim trazer, assim, se eu fosse um cara, eu vou trazer... Fala, ô, beija. Você concorda comigo, beijo? Pra trazer o Roger, deixaria o Valentim ou não? O Valentim, você esquece que lá dentro ninguém quer, não adianta nem especular. Mas o Valentim, ele perdeu espaço, Abelão, por causa desses últimos resultados do Palmeiras? É não, óbvio, né? Ele nunca foi, cogitado para ser o treinador. É mesmo? O Abelão é o nome, o Abelão é o nome que agrada o presidente do Palmeiras, que agrada a maior parte da torcida, que agrada a maior parte dos conselheiros, dos cornetas, todos é o Abelão. Aham. Uhum. A diretoria do Palmeiras não quer ficar mais esperando, porque eles precisam definir um monte de coisa. Segundo, eu apurei lá, o Abelão tá meio complicado de definir se ele realmente vai sair do Fluminense, se ele vai pro Inter. O Jair Ventura, até onde sei, não tá na lista. O que eu soube é que eles vão conversar com o Roger Machado. Sim. A não ser que essa pressão toda que saiu na mídia hoje acelere o Abelão e o Abelão tome uma atitude, fala, olha, eu quero, não quero, enfim. Agora, que eu saiba, não tem o nome do Jair Ventura, não. Tem dois nomes, Abel Braga e Roger Machado. Se o Abel vai ficar no Flu, se ele não vier, ele fica no Flu, é ou isso? Ou pro Inter. Ou Inter. Porque o Abel ainda não definiu, entendi. O Abel não definiu no Fluminense o que, que ele quer fazer, se ele quer ir, se ele quer ficar. E o Palmeiras quer definir logo o treinador. Mas, o Domênico, essa parada aí do Palmeiras, cara, se a gente parar pra analisar, hoje o nome do Jair tá muito mais em evidência e é muito mais confiável do que o nome do Roger. Claro. Porque o Roger, claro. Sabe por quê, Domênico? O Roger, ele é um cara que ele começou bem um trabalho no Grêmio, mas vamos colocar em pauta aqui, porque ele tinha o carinho da torcida, é um cara que jogou no clube, assim como o Jair também tem no Botafogo. Só que o que difere a situação dos dois é que o Roger, ele viria hoje depois de um mau trabalho realizado no Atlético Mineiro. É. E o Jair Ventura, se ele chega, ele é tão inexperiente quanto o Roger. Entre um e outro, eu ainda prefiro mais o Roger, eu prefiro mais o Jair do que o Roger. Só que eu acho que nessa ótica, o Roger, ele já chega como uma incógnita no clube. O Jair, ele já chega com uma certeza maior. Ele já chega pelo menos aí sem aquele negócio de desconfiança que o Roger viria. Não sei. Tem um carro rodando e tem um guardado na garagem há um tempo, né? Você sabe isso aí. Que a última vez que saiu deu problema. A informação é que se o Valentim topar ficar lá de auxiliar, ele prefere que venha o Roger. Ah, mas ele que escolhe? Não, mas a informação que eu tenho é que ele fica de auxiliar. A informação é que ele nem vai ficar, Domênio. Parece que ele tá negociando com o Sport. Se já, o Roger vier, parece que não sei se ele é amigo ou não, ele vai ficar. Pode ser. Jogou no São Paulo. Eu acho que ele vai dirigir o Sport. Roger e Alberto Valentim são da mesma geração do futebol, sim, né? Atuaram praticamente em épocas. Diz que ele ficou chateado com essa história e vai embora. Mas todo cara, quando é auxiliar, você lembra do Rojas no São Paulo também? Ele assumiu pra ficar interino, aí sentiu o gostinho da coisa. Não quer mais ser. Deixa eu dar um recado auxiliar pra você que tem interesse em prover internet pro seu cliente. E esse recado é muito importante, principalmente para você, que é empresário, que tem aí frotas de caminhões, frotas de automóveis, frotas de ônibus. Preste muita atenção. Eu vou falar agora do Wi-Fi legal e vou falar de todas as vantagens do Wi-Fi legal. O Wi-Fi legal, você não tem contrato de fidelidade. O Wi-Fi legal tem cobertura em todo o território nacional. Wi-Fi legal tem um preço menor que a operadora. Wi-Fi legal tem suporte 24 horas, 7 dias por semana. E se você precisar trocar o equipamento, a troca é imediata. E você ainda tem um aplicativo ou um painel para acompanhar o consumo de dados. Você tem que ter hoje mesmo para oferecer ao seu cliente o Wi-Fi legal. Por exemplo, você é taxista, o passageiro é o seu cliente. Você é empresário que tem uma frota de ônibus, os passageiros dos seus ônibus são os seus clientes. Então, hoje, mais do que nunca, você tem que oferecer internet para os seus clientes. E o Wi-Fi legal é o melhor caminho para você oferecer a internet para os seus clientes. Ele é prático, pode ser utilizado em carros, caminhões, ônibus. E você tem um mundo de possibilidades para navegar com o seu Wi-Fi legal, tá? Planos a partir de R$ 69,99. Entendeu? A partir de R$ 69,99. Então ligue hoje mesmo e adquira o seu Wi-Fi legal. Anota aí, 4003-3101. 4003-3101. Ou acesse o site wifilegal.com. Não tem o BR não, tá? É wifilegal.com. E nessa semana, aproveite a semana Black Friday, 30% de desconto na taxa de ativação. Caramba. E 20% de desconto na mensalidade, válido por 3 meses. Caraca. Boa. Ó, eu falo pra vocês, cara, eu testei o produto, ele é muito legal. Então, olha, você que tem frotas de ônibus, de caminhões, você que tem que oferecer internet para os seus clientes, você tem que contratar o Wi-Fi legal. Aí você fala, mas eu tenho 1000 ônibus, preciso colocar em 1000 ônibus. Tem lá, eles vão ter muito mais que isso para te oferecer. Não tem problema, vai, bota nos e 1000. E os preços vão ser, quanto maior a quantidade, melhor ainda. Ah, mas eu só tenho aqui, quero colocar o Wi-Fi legal só no meu táxi aqui. Beleza, liga também lá. Dá. Você vai botar também, 4003-3101. E tem a semana Black Friday com essas promoções que eu já contei. Boa. Quem entrar no ar e falar, eu quero o meu Wi-Fi legal, vai concorrer no final da semana ao Wi-Fi 4 Plus com 5 GB de pacote de dados, valendo uma ativação, mais 3 meses totalmente na faixa. Falado? Falado. Boa, boa, boa, boa, boa. É isso mesmo. Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos falar agora de uma coisa que a gente ama tanto quanto ver bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, sim, o que que vem logo na mente? Por exemplo, amendoim. Hoje eu vou ver lá o jogo do Lanús contra os argentinos. O maior de... Torceremos. O genérico de argentino lá. Torceremos hoje. Então, borrado. Meu companheiro hoje, amendoim. Mas não qualquer amendoim. Não. Será Mendorato, o meu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você está curtindo futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera. Boa. É isso aí, Sombra. Então vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Eu quero aproveitar, já vou mandar um abraço aqui também pro Daélcio, que é palmeirense roxo, fã do Domênico Gato. Ah, e pro Giovanni também aí. Todos da Viel Viel. Valeu, boa, galera. Tamo junto, hein? É nóis. Boa, obrigado pela audiência, valeu, de todos. Boa. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. O oferecimento da Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo? HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá batendo os braços aí, Mortinha? Como assim, meu? Ah, não. Ele tá chamando o macho dele. Ele fazia de um jeito com o braço, que assim, parece que tá pegando fogo no sovaco. Não, deve tá chamando o macho dele. Como assim? Quer dizer, não sei até que ponto tá que ele tem macho, tá também, porque quando pega um cara que é caibudo, ele corre. Ô, mano, para, mano. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui, ó, paquerando o estranho, tá aqui, você tá me queimando, velho. Olha, fala aí, o bichona. Olha, parece o Brutus. Você gostou, Mota? Nossa, casava, tinha 5 filhos, adotava os dele, velho. Ajudava a pagar pensão, fazia tudo. Vamos lá, ô mano. Diga. O Corinthians tá interessado no Zé Rafael Meia, do Bahia. Bahia. Não, o Zé Rafael que tá interessado no Corinthians. Ele que mandou o currículo pra Rua São Jorge, número 777. Lógico que é, irmão. Marginal sem número. Bom jogador, mano. Bom jogador, Motinha. Bom jogador. Tem feito um bom campeonato com a camisa do Bahia. Bom jogador, sim. Aí, ó, tá aí um cara que se importa menos com dinheiro do que o Lucas Lima, ô Vieira. Porque ele vem pro Corinthians pra não receber. É, pra você que é Bambi e não sabe, o time do Corinthians não tem salários atrasados. Uh-huh. É, o que o Corinthians tem aí é algumas pendências com alguns fornecedores, e isso será quitado já agora no final do ano. E alguns jogadores do Corinthians que ainda tem luvas, como é o caso do Gabriel, como é o caso do Jadson. Do Jadson acho que já foi até quitado. O goleiro também tem luvas. O goleiro, né, tem energia. Não, luvas para receber naquele montante salarial. Se não me engano, tem dois jogadores aí que estavam em aberto aí com essa situação, mas o Corinthians já estava negociando aí, se não me engano, já deve ter até quitado, mas fala aí. Até você que está falando nisso, mano, sobre luvas, né? O Pablo, a novela do Pablo aí pro Pablo ficar, diz que uma das coisas que está pegando aí é que ele quer um adiantamento aí considerável do valor das luvas. Ah, por que será? É um grande absurdo. Por que será? Ele quer parcelar. Não receber, né, Marcão? Quer parcelar. Não só aqui, ô Motinha, não só aqui, mas isso é praxe. É, inclusive, um abraço aí pro Flávio Sogaiá aí, corintiano roxo hoje, porque ele era palmeirense e se tornou corintiano aí. Ei. Um abraço pra ele, aí tatuou o Romero no braço. Ei. É, o negócio é o seguinte, Motinha, é praxe não só aqui no Brasil, porque os clubes antigamente eram imbecis. Os clubes eram tapados. Não. O que o cara fazia, Motinha? Ele pagava essa luva pro jogador, vamos logo supor, o cara assinou 4 anos de contrato. Ele quitava essa luva em 1 ano de contrato. Aí pintava amanhã uma proposta lá, vai no segundo ano, terceiro ano aí de contrato do jogador. O cara ia embora, o cara não devolvia a parte retroativa das luvas. Ele ficava com aquele montante que teoricamente deveria ser diluído em 4 anos de contrato. Ou seja, você tá comprando ali um jogador, você vai diluir aquelas luvas aí no período total do contrato. Você não tá pagando luvas pelo fato dele ter vindo pro teu clube. Você tem que fracionar isso daí. O dirigente que é inteligente, ele faz isso. O dirigente que é esperto, ele faz isso. Agora o dirigente que é burro, o dirigente que é tapado, ele paga aí praticamente à vista ou paga em 3 vezes aí o valor das luvas pelo fato do cara tá vindo pro teu clube. Isso é um grande absurdo. Na Europa, cara, hoje os contratos são feitos assim. Ele vai ganhar um X de salário. Cada e o outro X que faz parte de uma composição é o valor diluído das luvas aí no tempo de contrato do cara. Se o contrato for de 36 meses, de 48 meses, você tem que fracionar o valor das luvas dentro do tempo de contrato. Sim. Fala, Benja. Sabe o que tá pegando? Que tem uma proposta tentadora do Flamengo por ele. Aí. Mas que pode ser mais tentador do que jogar no Corinthians? Por isso a revolta do menino? Não. Pelo contrário, RG. Vai tomar chapéu do Flamengo. Vai de novo, velho. Ontem já levou um, hoje e volta. Não, mas ô Sombra, eu não sou a favor aí do clube fazer extravagância financeira, porque a proposta que foi feita pro Pablo dentro do Corinthians hoje é uma proposta aí excelente. Não é que o Corinthians ofereceu migalhas pro Pablo, não. O Corinthians ofereceu uma boa grana. E se o Pablo quiser, de fato, aí continuar em evidência no futebol brasileiro, ele pega aí o que foi oferecido pra ele e fica feliz. Porque no Flamengo aí. Ele não vai ter. No Flamengo ele não vai ter, mano. O Flamengo ganhando mais, não vai ter também? O RG número 2, ele olha pra frente, tem o Márcio Araújo, ele olha pro lado, tem o Rodolfo, irmão. Você tá de brincadeira. O RG. Não fala assim. Olha mais pra direita, assim, tem o Pará. Olha pra esquerda, é o Trauco. Você tá de brincadeira, parceiro. A proposta de salário para o Pablo que o Corinthians fez é fantástica. Entendeu? Agora digo pra você, se o Flamengo, a do Flamengo eu não sei quanto é, mas se o Flamengo resolver pagar pro Pablo o que tá pagando pro Giovani ou pro Everton Ribeiro, eu falo pra você que isso dá uma diferença por ano de 2 milhões e 400. Nossa, grila, bicho. Logo? Se a proposta que o Flamengo for fazer de salário é do nível que paga o Giovani, o Everton Ribeiro, esses caras que chegaram agora. Deve ser Benjamin, um imóvelzinho, você, né? Que dá 2 milhões e 400 então, deve a ser, mais. Porque o Flamengo... Por ano, e se você multiplicar por um contrato de 5 anos, veja quanto dá. Mas nenhum time vai pra cima de um outro time grande pra tirar alguém com migalhinha. Agora, RG, verdade seja dita. O Corinthians fez é realmente... muito boa. Mas verdade seja dita, doa quem doer, RG. A real é que o Flamengo quer ser o Corinthians, cara. O Flamengo, mas é verdade. Vocês são parecidos em muita coisa. Vou te falar o porquê. Vamos lá, ó. Rodinei passou pelo Corinthians. O William Arão passou pelo Corinthians. Você tem lá, ó, o Everton Ribeiro passou pelo Corinthians. Esse Rodinei passou pelo Guerreiro. Corinthians. O Rodinei, passou, mano. O Rodinei passou pelo Corinthians, sim, gente. O Rodinei, inclusive, antes dele ir pra Ponte Preta, Benjamin, antes da depois. Ponte. Sim, ele teve uma breve passagem no Corinthians. É verdade, Benja. Inclusive, ele próprio assume que no Corinthians ele não foi bem, porque ele acabou deslumbrando com a possibilidade de jogar no Corinthians e tudo mais. Ele acabou trocando a noite pelo dia, enfim. E todo mundo sabe o que acontece com relação a isso. Eu não sabia dessa, é um fato novo pra mim. Pô, mas ele passou aí. Assim. Isso o Guerreiro é do Corinthians, agora o Pablo, não é. O sonho do Flamengo é se tornar o Corinthians, sua. Imagina. Tá no subconsciente. Ô, Benjamin. Que subconsciente? Ô, Benjamin, o Corinthians. Tá no subconsciente dos caras, mano. Vocês estão em coma, que subconsciente. Benjamin, o Corinthians. Eu tô falando isso aqui, ó, tô vendo o red dot na minha testa aqui. Ô, Benjamin, o Corinthians tá monitorando o Gabigol? Puta, que frase essa, monitorando. Que eu saiba, não. É uma notícia que saiu. É uma notícia que saiu lá em Portugal. Então, eu não sei disso, porque, por exemplo, o Leandro Damião, que o Corinthians tá lá vendo, o que eu soube, a pedida salarial dele é nível o que ganha o Giovani, o Everton Ribeiro no Flamengo, um pouco a mais. O jornal... E aí o Corinthians falou que nesses valores não tinha nem conversa. O jornal A Bola disse que o técnico do Corinthians está a piscar para Gabigol. A piscar. Não, mas aí, RG, aí eu não vejo interesse pro Carilli, do Gabigol. Você gostaria do Gabigol? Ele falou, ué, quem não gostaria? Não, mas aí eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque o Gabigol, ele próprio não quer retornar pro futebol brasileiro. Eu tive uma informação hoje, RG, que inclusive aí tá ligada também ao Santos. O Corinthians, ele tem interesse sim no Leandro Damião, é um nome discutido dentro do Corinthians. E uma das possibilidades aí era haver um acordo com o Santos, que é o clube que detém ainda o direito do jogador. Sim. O jogador tá atrelado ao Santos, ele tá por empréstimo no Inter de Porto Alegre. E o Santos até aceitaria, RG, emprestar o Leandro Damião pro Corinthians. Aí eu não sei qual que é a composição, se o Santos ainda vai pagar uma boa parte do salário. Porque o Santos, se eu não me engano, ele paga aí, não sei se é metade, mas é uma boa parte do salário do Leandro Damião no Inter. Eu acho que paga, um pouco, não sei quanto, mas paga. O Santos gostaria, RG, do Marquinhos Gabriel nessa transação. O Santos gostaria de contar com o Marquinhos Gabriel. A diretoria do Corinthians aí vai ver a possibilidade de fazer negócio dentro desse cenário, se o Jô for vendido. E sim, digo mais, RG, se acontecer do Andrei se tornar o próximo presidente do Corinthians, coisa que eu acho que é óbvia, todo mundo já está cravando o Andrei como o futuro presidente do Corinthians novamente. Eu acho que já era. Isso aí também. O jogador que o Andrei quer é o Diego Tardelli. E o Flamengo também quer. Se o Tardelli, sei lá, balançar a mão e falar, Brasil, quero voltar... O Flamengo entra forte na jogada também. Porra, o salário do Tardelli hoje é absurdo. Vocês estão com uma briga boa com o Flamengo, hein, velho? Então, pois é. Mas, enfim, jogar no Corinthians e no Flamengo, o Tardelli também vai ser tonto. Não, aí é a sua opinião. Mas essa é a sua opinião, né, mano? Não, mas, gente, é que vocês são muito antes. Mas se vocês pensarem de maneira fria, bobo, e racional, é que vocês são irracionais. Mas se vocês deixarem o I de lado e transformarem isso numa palavra racional, vocês vão me dar razão. Ah, vamos. E só pra finalizar, Motinha, você não deu um toque aí, porque você preferiu bater asa pra querer zoar o Corinthians? Ao invés de dar uma notícia concreta. Eu falei do Zé Rafael. Ah, então vamos logo. Vamos lá, não. O Fagner renovou com o Corinthians. Ah, tá. Essa é a principal. Essa é a principal. Então, renovação de contrato com o Fagner. Ele aceitou as... Não, já tá assinado. Assinou? O Fagner renovou aí, renovou o contrato com o Corinthians por mais 4 temporadas. O que não quer dizer que vai ficar também, hein? 4 temporadas, né, mano? Não, mas que fique 2, RG. Já, o ganho técnico em 2 anos já tá ótimo. Se o cara jogar hoje 1 ano e meio, já tá comemorando. Ô, mano, e tá não, mas isso vai ser importante, viu, Motinha? Perdão aí, só pra concluir com relação ao Fagner. É importante você renovar esse vínculo, porque aí você não perde o jogador também. O Fagner é um jogador que tem, não sei se é 28 ou 29 anos, ainda tem muita lenha para queimar. E ainda mais pela escassez, pela falta de bons laterais no futebol brasileiro, o Fagner hoje, cara, foi um baita tiro certo do Corinthians. E ele falou que quer ficar, que não quer ir embora, que tá tranquilo aqui, tá tudo lógico, o cara é trouxa. O cara é trouxa. O cara sai pra passear no shopping e todo mundo sabe quem é ele. Agora vai jogar em qualquer clube de mané aí, velho. O cara vai no shopping, aí ele precisa colocar, eu sou o Fagner. Anuncia lá que ele tá perdido no alto-falante pra galera reconhecer o cara. Não sabe não, pensa que é a Tammy Gretchen. Ah, pro inferno. O cara sabe que é o Fagner, eu sou a Tammy. Ele parece, ele parece. Você é a Tammy. Ô, o que a Tammy Gretchen fez com ela, hein, mano? Cara, quis ficar parecido com o Fagner. É verdade. Ah, não, mas tá esquisito, hein? O que ela se fez, né, mano? Ela ia nas festas da rádio nas antigas lá, você lembra, Sombra? Nos Clubtronic que a gente fazia, né, lá. Era legal, hein? Marcão louco, né, Marcão? Você já foi ali, Marcão? Pior que não. Não. Né, mas você teria se arrependido hoje, não? Ah, não, porque naquela época ela tava bem ainda. Ela era bonita, né? É, legal, hein, mano? Tava bem, você ia tomar um pula pirata, o palhaço. Continuando com as manchetes, estádio 97. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol, vai que você pode. Beba com moderação. Também Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. E Buscapé, quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca. E aí, Motinha? Tricolor! Boa, Motinha. Ô, chefinho, hoje saiu uma notícia, o Jorge Nicola falou, que o Dorival foi avisado que não haverá reforço de peso, hein? Mas, de novo essa conversa, isso, velho. Isso pra mim também não é muita novidade. Imaginar que vai ter reforços de peso. Não, mas agora o Marcão ficou triste, porque agora. Não, mas é a notícia. O cara, se você perdeu o Cueva, por exemplo, e perdeu o Jusilei, cara, aí, tem que trazer mais altura. Então, supondo, eu acho que esse time do São Paulo, ele tem que ser incrementado não com nomes de peso, mas nomes funcionais. E se não for aquele tipo nome funcional que chega, que ninguém conhece, mas joga bem. É verdade. O Cueva era isso aí. Por exemplo? Se for olhar, né, Sombra? O Cueva não era um reforço de peso. Não era. Né? Jogou muito. Relativamente barato. O Arboleda também. Arboleda também. Gente, mais uma vez, entrando, saindo, fica comprovado, na maioria das vezes, não são os times que têm mais dinheiro, que gastam mais dinheiro, que acabam sendo os campeões. Esse ano foi a maior prova. Né? E precisa ter muita competência no departamento de futebol. O olhar clínico, saber administrar muito bem o dinheiro para os salários não ficarem atrasados. A meu ver, por exemplo, tem lá no ataque do São Paulo, você tem o Marcos Guilherme, tá certo? Você tem o Prato, hoje os titulares. Aí você ainda tem o Gilberto, o Denilson e o Marcinho. Gilberto vai embora. Suel. o Marco Suave, mais que meia, eu, né? Prefiro, eu prefiro falar com o meia, vai. Meia. Mas você tem lá. Então, o Marcinho, Denilson e Gilberto. Os três, acabou o ano, acabou, tchau. O Gilberto, seria legal se ele resolvesse ficar. Sim. Mas dizem que tem até a proposta do México. E o México costuma pagar bem. Pachuca, né? Vai os três embora. Vai os três embora. Vai sobrar quem? Prato, Marcos Guilherme. Prato, ok? Sendo assediado pelo River. Tem o menino Brenner vindo da base. Sim. E o rapaz Morato, que tava ruim do joelho, tá, e tá voltando a treinar. Voltando. Tá certo? E o Wellington, então, Nen também, que vai embora, né? E vai embora também o Wellington Nen. Olha só, jogou, né, cara? Olha o excesso de jogadores aqui. Tô falando de quatro jogadores. Então, na minha opinião, pra vir jogador de fora, pra falar que contratou, como fala que contratou Denilson, contratou Marcinho, eu prefiro dar, lapidar e dar chances ao menino Brenner. Sim, certeza. Garoto certeza. Da base. Vou jogar nesse final de semana. O Prato não pode jogar, machucou. Vamos ver, o Dorival vai começar a testar para esse fim de semana. O Brenner também na função, que ele tem um perfil, não estou dizendo que é igual, entenda. Ele tem um perfil de jogo parecido com o do Gabriel Jesus. Sim. Aquele que joga nas várias funções ali. É um jogador rápido. Sim. E que sabe fazer gols. Então, na minha opinião, pro ano que vem, tá lá, Prato, Brenner, Marcos Guilherme. E você tem lá o tal do Morato, renovou o contrato com ele, você tem quatro atletas, e ainda uma quinta opção, da base. Sim. Gente, porque essa é a realidade, essa é a realidade. Ah, mas pô, esse time desse ano é fraco, mas será que o que pode fortalecer não é um Brenner? Falando em Brenner, você chegou a ver o lance que ele deu um chapéu no Sidão hoje e fez um gol? Não vi. O Sérgio, se tiver no ponto, manda aí, Sérgio, põe aí, então, ó, galera aí. Muitas vezes, a gente tem que parar, porque eu acho que os reforços de peso que o São Paulo tem já estão lá. O Sim. Cueva é um nome já de peso, o Prato já é um nome de peso, o Hernanes é um nome de peso, o Jusilei é um nome de peso. De repente o dinheiro vai para esses jogadores, né? O resto precisa ser melhor lapidado. A gente tem que abrir mão das coisas que não deram certo, é mandar sete embora e você sobe três e quando muito traz três de fora. Então, e, ó, não pode ter no São Paulo jogador que sequer fica no banco, que ganhe mais de 100 pau. Não pode. Não pode. Não pode. Jogar dinheiro fora. Gente, o São Paulo é muito mal administrado financeiramente. Muito mal administrado. Tem cara que tem salário de titular jogando muito, né, Sombra? Tem cara que ganha muito sendo terceiro reserva. Terceiro reserva, é. Por isso que o São Paulo é o time que tem a terceira folha de pagamento do país, segundo o levantamento que eu vi recentemente. Caramba, cara, e lutou pra não cair. Porque o São Paulo tem reservas que ganham muito dinheiro, o São Paulo tem terceiro reserva que ganha muito dinheiro. O São Paulo é totalmente desequilibrado. Sim. Totalmente desequilibrado. Diz que o São Paulo tá de ouro aí no Kaique. Kaique está lateral do Vitória. Lateral. Que pertence ao Joinville, né? Tá emprestado até o final do ano pro Vitória, né? E o empresário dele. Jogar, cara. O empresário dele tá mostrando a bicoleta pro São Paulo. Diga, Narigudo! Agora, hoje lá no programa da Fox entrou um repórter lá bem informado da Bahia. E ele falou que o Jean tá realmente acertado com o São Paulo. É, o pessoal vem falando, sabe, né, Benja? Agora, o que eu temo muito é quanto o São Paulo vai gastar pra ter esse goleiro Jean, né? Quais são vai chegar chegando, né? O Bahia aceita jogadores, viu, Sombra? Falaram do Bruno, né? Que o São Paulo tava tentando envolver o Bruno na negociação. O Bahia hoje, se você tiver alguma coisa pra oferecer, os caras estão pegando tudo. Parece quando coloca seu nome no Exército da Salvação, sabe? Sim. Fala o que tiver, eu quero. Sim, entendi, mas assim, Bahia é que falaram tanto de uns valores tão altos aí desse goleiro, que eu falo assim, pelo amor de Deus, o São Paulo não pode. Quase 15 milhões de reais no goleiro. E o Carpegiani salvou o Bahia, né, mano? Salvou. Olha aí, tá vendo? O Carpegiani, hein? É. 2 anos. Oi? O Jean tem 22 anos só. Então. E eu vou te falar, ou eu dei sorte. Os jogos que eu vi, o cara joga muito. Bate falta. E o repórter hoje ainda falou um negócio que eu não sabia. Ele era meia esquerda. E aí foi ser goleiro. Sabe jogar com os pés, bate falta. Eu vou te falar, é bom goleiro esse menino aí, velho. É, eu não tenho opinião, viu, Benjamin? Se você viu, assim, ok, legal. Boa indicação, tomara. Sobre os jogos que eu vi, ele jogou muito. Eu, sinceramente, só vi jogo do Bahia quando jogou contra o São Paulo e Malemar, 10 minutos de algum jogo aqui, outro acolá. É. Né? Mas você, você que vê, assisto, conheço o Jean. É, acho que ainda teria que ver mais. Esperar pra jogar, né? Ah, tomara que você tenha razão. Tomara que seja bom mesmo, que você tenha dado sorte aí. Ou melhor, que você não tenha dado sorte, que ele seja isso que você, seja que bom você mesmo, apresenta. Uma rodada, né? Mas é isso aí, gente. Eu acho que o São Paulo não tem muito por onde escapar. É, problema financeiro, o São Paulo tem que assim acertar e tentar achar a lateral direito, que eu acho que na base também não tem, né? E resolver essa situação de Jusilei, de Hernanes, tentar reforçar com a base, manda 7 embora, traz 3, porque se é pra ficar trazendo porcaria, não, pega da base. Se então... é pra tentar achar a lateral direito, que eu acho que na base também não tem, né? E resolver essa situação de Jusilei, de Hernanes, tentar reforçar com a base, manda 7 embora, traz 3, porque se é pra ficar trazendo porcaria, não, pega da base. Se então, é pra ter qualquer lance, pega da base. Na base, ô Sombra, em termos de lateral direito, o São Paulo deu algumas oportunidades aí pro Foguete, né? E também pro Auro, cara. Emprestaram o Auro, não sei pra onde aí, mas o Auro... O Auro sinceramente... está jogando nos aspirantes do São Paulo. Então. E o Foguete também. Também, então. Os dois estão no time de aspirantes. De repente, pode ser tem um campeonato de aspirantes que eu nem sabia, né? Mas tem um campeonato de aspirantes pra manter aí o ritmo, né? Mas tem uma cara de tédio esse time. Foguete vai estourar a qualquer momento, né, RG? Ah, vai. Esse vai, né? Mas não falei, infelizmente, acho que nem o Foguete, nem o Auro vão vingar. É. Acho que tá meio emperrado o negócio, viu? Então, molhou então, o foguete, viu, Marcão? Temos que contratar. Acho que tá meio molhado lá. Molhou o foguete. A pólvora tá queimada lá. Tá certo. E o Hudson, hein? O Grêmio vai formalizar a proposta? Cruzeiro, ô, São Paulo! Cruzeiro. Vai com dinheiro, Cruzeiro. Vai pagar com dinheiro, viu? Ô, São Paulo, nada, ó. Vai trazer refúgio. São Paulo, vocês gostam de vender a prazo e comprar à vista? É. Ó, tem que pegar dinheiro. Dinheiro. Não é pra pegar lá do Cruzeiro, pra dizer que tá apresentando o jogador, e botar diretor estendendo camiseta no centro de treinamento. Né? Que gosta de aparecer, né? Tem diretor que gosta de aparecer lá, apresentando camisa de jogador. Né? É. Pega dinheiro. Mas dinheiro. Diz que o Cruzeiro vai bancar ali, vai dar o dinheiro mesmo. Então que deu o dinheiro. E, ó, e pede lá aval bancário, não acredita não, mas viu? Eles queriam fracionar. Não vai nessa lá ver mesmo. Pede aval bancário, o dinheiro... Cruzeiro tá quebrado. Mas o dinheiro pelo Hudson aí, o Cruzeiro queria comprar 25% só e pagar 3 Hudson. Milhões e depois pagar mais os outros 3 milhões ou 2 milhões e pouco por mais 25%. Não, tem que... Só pode ser. Vende tudo. Quer, tem vender, que pagar. É. Ô, Marcão, você tem que pagar. O São Paulo tinha que ir atrás do Arrascaeta, cara. Mas lógico, recusou. Não. Tem que ir atrás do Arrascaeta. O Corinthians podia ir atrás do Arrascaeta, o Santos, o Palmeiras, não, o São Paulo, o Vasco. O Cruzeiro já falou que não libera, que, gente. Para, o jogador de seleção, os caras vão liberar. Ô, Mota, o cara mas o Cruzeiro é também não ia liberar o Diogo Barbosa e liberou. É, e o cara não é titular, Mota, ele não joga. Mas, gente, o negócio é o seguinte, com relação ao Diogo Barbosa, o Cruzeiro ele teria que pagar uma grana pra ficar com o jogador, é diferente. Isso. É, com relação ao Arrascaeta, você não precisa pagar nada, ele é jogador do Cruzeiro. Mas, mano, o Arrascaeta, ele tem entrado... Na dos cara, velho. Tem mas, ô Vieira, independente de qualquer coisa, o Arrascaeta, ele é um cara que quando ele não é titular, ele entra todo jogo, cara. O Arrascaeta teve uma proposta pra jogar nos Estados Unidos, 23 milhões de reais, e o Cruzeiro teria negado. Teria negado. Se o São Paulo hoje tem 23 milhões de reais... Ele vai ter que observar muito bem o que fazer com 23 milhões de reais, porque ele quer o Jusilei e quer o Hernanes. Ele precisa comprar o Prato. E ainda tem uma grana aí a dar do Prato, então é... São 6 milhões de euros o Prato. Não é tudo isso não, acho. Não, hein, o Benja. 6 milhões de reais, hein? Não, acho que era de euros, hein? Era o restante que o São Paulo precisava pagar pro Atlético Mineiro. Mas vamos ver se alguém pinta aí com a informação aí, porque seria a mesma coisa dizer que o São Paulo o quê? Pagou 12 milhões de euros pelo Prato? Não, acho que é muita coisa. Acho muito estranho ter pago 12 milhões de euros, mas... Pagou 8 pelo Maicon? Não, mas até agora o São Paulo pagou quanto do Lucas Prato? Não foi um pouco mais de 3 milhões de euros? Ah, não sei, mano. Não sei, foi? Não sei. 4? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Bom... Esse é o Estádio 97. Olha, aproveitando que estamos falando aqui do São Paulo, vamos falar também aqui do leilão de Natal? Vocês vão entender. Leilão das notas musicais. Ainda mais. Fale sobre o leilão. Leilão de Natal do Estádio 97. Esse leilão não é do Palmeiras. Essa semana tá valendo aí, olha, pra você dar o seu lance em unidades de bolas de vinil, daquela tipo dente de leite. Dê o seu lance, vai lá, 97fm.com.br/leilão de Natal. Faça seu cadastro e dê o seu lance. Na sexta-feira, a gente vai divulgar o maior lance, que vai ganhar o direito de ser estranho no ninho, e vamos sortear também um participante independente do lance que tenha dado. E estamos recebendo aqui, hoje, vencedor do primeiro leilão que fez a doação de 600 quilos de arroz. Baixão do Motinha. Estamos recebendo aqui o Alex Danilo Rodrigues. Parabéns, Alex. Parabéns, Alex. Regaçou. Muito bem. Bonito, rapaz, você vai colaborar muito, hein? O que tem de instituição precisando, hein? De 600 quilos, hein? Obrigado por estar aqui hoje. A gente faz um pouco, né? Acho que não dá pra mudar o mundo sozinho, mas a gente faz um pouquinho pra ajudar todo mundo, né? Parabéns, legal, cara. Parabéns, velho. É o Alex Danilo, gerente de novos negócios, vem da Vila Santa Catarina, Tricolor. Ah, tinha que ser, né? Você é um gerente de novos negócios. Que novos negócios você faria pro São Paulo? Olha, difícil, né? Porque primeiro, sem dinheiro, tem que inventar muita coisa, né? Concordo com ele. Ele é especialista em abrir o negócio, então. Isso. Não. Dos outros, inclusive, assim, por diante. Respeito ao estranho, senhor. O cara é do bem, mano. Ele já deitada no mano. Porrada no mano já. Ele falou que abre o negócio. Não, para. Responde, não viu. Diga, Danilo. Fala-se do urso. Eu acho que muita coisa, como você falou, está certo. Não adianta ficar trazendo jogador de nome. Eu acho que não tem jogador de nome para trazer. O São Paulo precisa de um lateral. Falo muito do Marco Rocha, do Vitor Ferraz também do Santos. Acho que são jogadores que viriam para resolver a posição. Não vejo, acho que um atacante de velocidade, estavam falando daquele garoto do Goiás também. Mas de resto é apostar na base e tentar manter as contas em dia, que é o que é possível fazer agora. Tem razão, concordo. Porque, cara, é muito complicado, bicho. É muito complicado. Não tem jogador. Você vê times que se destacam, por exemplo, o Grêmio, gente. Vamos falar do Grêmio? Vamos pegar os bons exemplos? Vamos pegar os bons exemplos. O Grêmio se destacou com um jogador que virou meio assim, tipo, o Palmeiras não queria ver pintado nem de ouro, Lucas Barros. Sim, verdade. Não é verdade? O próprio Cortez do São Paulo, o Edilson. Cortez e Edilson. Gente, Edilson e Cortez são os laterais do Grêmio. O zagueiro que o Grêmio trouxe, que hoje é o sucesso, ninguém lembrava dele. Ele foi formado pelo Palmeiras. Se alguém disser que conhecia... Pelo Palmeiras, hein? Não, ele chegou, acho que passar, mas ele era da Portuguesa. Jeromel que foi formado pelo Palmeiras. Vê a história dele. Se aí. Fez bobagem. Bota aí o Palmeiras. Não, às vezes acontece, às vezes não, Domênico. Acontece o Katsu. Igual acontece. O Elias. O Elias ele foi formado no Palmeiras também, Palmeiras. Mas deu continuidade lá. Então você tem lá. Resgatou o aposentado lá, que era do Flamengo, lá, o Léo Moura. Léo Moura. Que esse aí nem participa, né? Não, mas fez alguns jogos lá, tá lá, né? Aí você tem o meio de campo com o Ramiro, que é da base. Você tem o Arthur, é base, não é? É base. Luan é base. Não é base, ou não? Veio de fora? Não, Luan é base. Ele era do América de Rio Preto. Então ele não é base, ele é do América do Rio Preto. Nossa, o Grêmio pegou ele na Copa base do América. É base, não. Então é América de Rio Preto, vai. Mas ele ficou uma época na base jogando, depois que ele foi. É base da base. Chamado de Conso, hein? É. Charado não, eu sou trouxa. Bom, mas você vê. O segredo do time campeão. Vocês acham que o Grêmio recebendo uma das cinco maiores cotas da Globo? Nunca recebe. Não recebe. Olha o segredo do time campeão. Né? Competência. Não, foi competência, claro. Esse ano sim. O ano passado também. Sim, mas e os outros? Não, claro, mas é que posso falar... Gente, é nós estamos debatendo esse time. Não estamos debatendo a instituição. Sim, falando. Mas não, acontece, sim. Acontece. Esse núcleo de futebol montou bem. Mas, ô Sombra, o Romildo Bolzão, que é o presidente do Grêmio, eu vou falar pelo meu time. Você sabe que às vezes acontece isso, cara, Sombra. Na boa, ele tá fazendo esse trabalho faz 3 anos que ele investe na base e o Grêmio tá colhendo os frutos agora. Então, sim. Mas vocês lembram olha quanto tempo que o Grêmio tá subindo o jogador. Foi embora o Pedro Talvez Rocha. Muita gente não se lembre, mas o Cruzeiro de 2003 era um catadão também. Era um catadão de jogadores. Era. O Luxemburgo foi lá e ele o Everton Ribeiro era um grande treinador na época. Everton Ribeiro, Rodão. Ricardo Goulart veio do Goiás. Do Goiás, mas não foi barato. Não? Não foi barato. Ele foi tipo novidade de um torneio. O Cruzeiro foi lá e contratou. Revelação do Goiás. Mas ok. É o que apareceu ali de melhor. Só que o catado de Egídio. Egídio. Só que o Cruzeiro contratava todo mundo, né? Todo mundo. Não importa. Mas quem que era o diretor lá? É, o tal do Marcelo Matos, que tá no Palmeiras hoje. Era o Marcos já, né? Alexandre Matos. Marcelo Matos era o volante. Marcelo. É estranho, não é não? Concordo. Você pode discordar você, também. Não, concordo com você. Você quer o Dorival como técnico ano que vem? Não vejo outro. Acho que os outros técnicos que teria seria o Abel, mas não vão para o Inter ou para o Palmeiras. Então não tem outro. Acho que tem que manter o Dorival. É, eu acho que somente com essas peças que precisa realmente. Vai apostar no Reinaldo, né? Porque não tem outra opção. Eu vou te falar, o Reinaldo, olha, tem, ó, tem muita crítica, muita crítica. Muita gente que critica, né, a manutenção do Reinaldo, não, né? Tem muita gente que critica, viu, Danilo? Mas vou te falar, cara. Vamos esquecer o que ele fez dentro de São Paulo? Vamos olhar, pegar a situação de momento e tentar valorizar essa situação. Sim, sim. Né? Apoiar, incentivar, né? Apoiar o cara. Porque, ó, se não serve pra nós, vai fazer fila de clube que vai servir, depois sim. Vai ver, ó, o cara jogando bem lá de novo. Eu acho até que tem que colocar um esquema pra ele jogar. Ele é muito bom no apoio, é isso que ele faz de melhor. É, na defesa ele não é tão bom, então, mas eu acho que com o Jusilei ali ele vai conseguir mostrar o mesmo futebol. Que isso se o Jusilei ficar, né? É. Mas tem outras opções boas aí, viu, de volantes aqui no Campeonato Brasileiro, cara. O René Júnior, que tá no Bahia, tem feito um belo campeonato. O Jonas, que tá no Curitiba, também é um bom volante. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Esse Jonas não é aquele que era do Flamengo? É, mas ele tem jogado bem no Curitiba. Mas tem certeza? Marcão, aí nós vamos cair esse cara numa conversa que a gente tava tendo agora. A gente vai cair na mesma conversa que a gente tava tendo agora com o Mano. Mas é um ruim com vários erros ou é só ruim? O Fernando Bob gastou a bola na Ponte Preta nos outros anos. Aí o Inter veio com tudo, cara. Gastou um caminhão de dinheiro. Cara, ele não conseguia dar três passes em campo. Aí ele voltou pra Ponte Preta. Na Ponte Preta ele jogou bola, de novo. É, disse que São Paulo não queria... O Inter quer trocar, né? O Buffarini pelo... Porque agora... Se o Inter quer, mas se for um zum-zum-zum aí, né? Um boato. Talvez. Uma boataria aí. É. Danilo, sinta-se à vontade. Participe do programa. Mais que lances, dê opiniões. Boa. Sinta-se nos braços do Motinha, velho. É. Ele manda nude. O Mota tá te tratando direito aí? Ele tá me alisando aqui, já já. É, ah, que beleza. Ai, você prefere massagem do Mota ou massagem do Vieira? Não, eu não. Massagem da minha esposa. Ai, olha só. Inclusive, ela tá ouvindo o programa agora ou não? Tá ouvindo. Queria mandar um beijo pra minha esposa, pra minhas filhas. Diz o nome, porque aí as amigas do trabalho vão... É. Elas vão falar, meu marido é chique. Cibele. Cibele. Chique no último. Se puder, eu queria mandar um abraço para os amigos também, pessoal do time do Só Canelas, da Zona Norte. Só Canelas, velho. Que lugar da Norte, sim, Alex? Malandrinho você, hein? O Mota e o Vieira. Que lugar da Zona Norte, Santana. Santana? Isso. Aí, boa. Muito bem, Mota muito bem. E o Vieira não curta esse time, Só Canelas, não. E você, tá para fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Rapaz, que é isso? Você ainda não falou com o seu corretor de seguros? Exija dele HDI Seguros. Sabe por quê? A HDI é aquela lá do bate-pronto. Em caso de batida, quando você der um segurado da HDI, é só passar no HDI bate-pronto, que tem um centro de atendimento, e esse centro de atendimento libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Então não tem aquela coisa de você ficar lá com o carro, lá empacado numa oficina, né? Aí é ruim. Com a HDI é tudo rapidinho, cara. Papum, com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento de McDonald's, mano. É, meu amigo Sombra, é isso aí. McDonald's, é, rapaziada. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira, hoje é quarta-feira, não é? Tô errado? Sim, sim. Ah, não tô errado, não. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos no McDonald's. Quarta-feira é dia do Big Mac. São dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pingos, num pão com gergelim. Tudo isso por apenas R$8, rapaziada. Quer deixar ainda melhor? Então peça junto aí, ó. Mac Fritas e Bebida por apenas R$19,90. Um clássico desses não dá pra deixar passar. Fala a verdade, hein, Sombra? Não pode, não cara. Dá, seguindo aí dá, a final da Libertadores hoje, vendo esse baita clássico aí também junto na sua frente. É o Big Mac, cara. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia do Big Mac, rapaziada. Boa, boa, mano. Boa. Esse é o Estádio 97, você pode participar também através do nosso WhatsApp, que é rotulado como os corneteiros do Estádio 97, tá bom? É. O número é o 943-530-150. Repita. 943-530-150. 530-150, mande sua mensagem de áudio. De áudio. Não precisa mandar nada escrito, não, tá bom? É, mensagem áudio. Mesmo porque o cara que tá lá pegando as mensagens, ele não sabe ler. Não sabe. Então, se você não mandar de áudio, é o Bruno Bittencourt, não sabe pena, ler. Gente. Só sabe dar o play na setinha lá. É, ele não sabe ler. Né? Gente. Ele também não, detalhe, ele é timão eu, ele. Umas 15 vezes pra poder entender. O bombadão Bruno, velho. É, que é isso. Tá pensando esses irmãos, mano, aqui fazendo escola. Fazendo caralho, escola, né? Fazendo só escola. Tem uns bombado agora. Só os bombadão. Até o dono da rádio entrou pro time. Fernando Bombadão. Eu também, você não viu que eu tô bombando minha barriga? É. Fernando Bombadão, Bruno Bombadão, tá louco. Tá bom, o Fernando Constantino, RG, é diferente o naipe dele. Porque que ele faz? Ele começou a tomar uns negocinhos agora, o que, que ele faz, Odeira? Ele pega o barco dele lá em Angra, a lancha, ele vem ancorando assim, mete aquela sunga branca, mete aquela pose assim de marinheiro. Não. Marinheiro, sunga na proa. Branca, do... É proa? Como é que é o nome da frente do barco? Não sei, é proa? É. Mete aquela pose na proa assim, ó. Sunga branca? É, entendeu? Nossa, dá aquela ajeitada pra esquerda. Ele deixa a proa, ele apoia na proa, deixando a popa pra fora, é isso? A popa? De vento em popa. É, de vento em popa. É o então, vento batendo na bunda, entendeu? De vento em popa, é. É que o vento empurra a bunda, né? É que esse negócio de barco não é comum. Eu gosto de sunga branca. Eu manjo esse negócio de proa. Sunga branca, e bombordo este bordo. Bombordo é o lado, né? Não sei. Ó, o urso usa sunga preta. Bombordo à direita. Este bordo à esquerda. O outro lado. O urso usa sunga preta. Você não sabia. Ah, mas usa o quê? Sunga preta. Bombordo este bordo. Ô, Mota, quanto é que você pagaria aí, Mota? Ah, olha. Quantos quilos de alimento você daria por esse urso? Mas quem disse que eu cobro quilo de alimento? Moleque! Aí sim! Não, é ajudar, entendeu? A gente fazer uma troca. Que troca, mano? Ô, Mota, não vem com viadice aqui, vai. Ué, se não vem aqui, vou aonde? Tem Vieira! Tem o Sabichona aqui! Vê se o pessoal da Nativa não quer você. Vai lá! Tá mandando embora, isso? Vai dar ver. Olha que preconceito. Hã? Se, por exemplo, uma outra rádio quisesse fazer um leilão... Leva. Pra levar o Mota. É. Quantos quilos de alimento pra levar o Mota? Não, é leilão em gramas. É em gramas. Caraca. Duas leilão colheres de arroz, leva o Mota. Ô, Narigudo, você vai falar de Nissan, Narigudo? Não, ele não vai falar. Então que falo eu. Se você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio, você não pode perder o Comparou ou Comprou o Nissan. A sua vez de ter um Nissan Zero. Chegou a sua vez de ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. Chegou a sua vez de ter um carro premiado por especialistas e pelo público. Chegou a sua vez de ter um Nissan Kicks 2018. Como é bonito. O SUV mais desejado das ruas com taxa zero em 36 vezes. Isso mesmo. São 3 anos sem nada de juros e ainda tem super valorização do seu usado. Se você busca um carro com amplo espaço interno, chegou a sua vez de ter um Nissan Versa 2018, com entrada e pequenas parcelas que cabem no seu bolso. Chegou a sua vez de comparar e comprar. Passe em uma concessionária, porque quem testa, compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Vamos aos ouvintes, 3284-7097, lembrando que quem disser... Eu quero o meu Wi-Fi legal? Concorre na sexta-feira ao Wi-Fi 4 Plus com 5 GB, valendo uma ativação e 3 meses grátis. E quem disser todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's, vai tocar o Asdrubal! Olha quem chegou no estádio. Tchatchurá. No cover e seu nome é Marcão. Tchatchurá. Chegou todo bombado dizendo que é o tal. Que vai para as festinhas e que pega geral. Oh! Ele vai no swing querendo arrebentar. Mas pra falar a verdade é que na hora H. Ei, ei! Que onda pega a mulher de tromba. Que isso, Marcão. É que empolgação, hein, Domênio? Não, eu não tô empolgado. É, sou eu, vendo, sou eu. Você vai ver, você vai ver, meu brother. Tô quieto aqui, alô? É. Sou trombado. Jamais faria isso com você. Você é parceiro e irmão. Alô? Irmãozão. Ah, baixa o som. Baixa o som aí, velho. Que diabo baixa é isso aí, ô? Baixa o volume, irmão. Alô? Oh, Luiz, consegui! Vixe. Nossa, conseguiu. Opa, tudo bom? Opa, opa, tudo bem? Tudo bom, alguém fala? É o Leonardo, cantor. É o Zezé de Camargo. É o Marcos Aguiar. É o Marcos Aguiar. Programa e... Marcos programa, Aguiar. Programa Marcos Aguiar. Marcos Aguiar. Aqui, velho. Caramba, tô nervoso pra caramba, cara. Tá nervoso, não, fica calmo. Ô, Marcão, é Marcos Aguiar do que mais? Marcos Aguiar Vieira. Vieira? Você está Aguiar o Vieira? Ah, que porcaria de moto, aqui não é moto não, mano. Nossa senhora, que isso? Deitada no moto agora, mano. Moto tá quieto. Vai demorar muito você chegar ao meu nível. E quantos anos você tem, Marcão? Não, 38 anos. Ah, 38, RG. Ô, Marcos Aguiar, por onde está? Por onde estás a dirigir, homem? Mas olha... Tu tava na marginal, agora tu na quadrilha. Ninguém percebeu que foi. Nossa, ele é burro, velho. Ninguém percebeu. Realmente deu 6 e ninguém percebeu que foi o trocadilho, velho. Ai, ai, eu nem percebi, mano. É. Agora tá para o meu nível. Você é corintiano? Você é corintiano? É emoção. São Paulino, caramba. Aí chupa, Bambi. Chupa, trouxa. Isso. Toma, trouxa. Tem essa jorrada aí da vida, eu prego. 7 anos tentando ligar pra vocês, velho. Você é louco, mano. Ô, Marcão. Você vem ganhar na loteria. Nossa, agora. Ô Marcão. Opa! Você concorda com a ideia do Sombra, da gente fazer lá uma recepção pro Reinaldo lá no aeroporto? Que nem foi a do Hernanes e a do Lugano lá no aeroporto. Carregar ele no ombro. Não, você quer saber? Ia ser sensacional. Imagina, Sérgio. Imagina o independente inteiro esperando o Reinaldo. O psicológico. Gente, se a gente já viu que no São Paulo ele não jogou bem. Sim. Mas nos times menores ele jogou bem. Trata-se de um problema psicológico. Sim. Tá certo? Se a gente fortalecer o psicológico do jogador, pegar nos braços. Quem vai ganhar mais do que o Reinaldo somos nós, torcedores e o São Paulo. É verdade. O que você acha da gente mudar pra Kinginaldo o nome do Reinaldo agora? Kinginaldo. Não, mas não pode ser pejorativo. Não, mas não é pejorativo. O problema do meu São Paulo é gestão, velho. Enquanto não arrumar a gestão, nunca vai pra frente. Problema. Pode trazer até Neymar aí, isso aí não vai pra frente. Não vai. Pode trazer o Neymar e o Messi no time do São Paulo que não vai pra frente, velho. A gestão. Não tem gestão, não tem tática, todo mundo vai pra frente, ninguém volta, faz o que quer. Peraí, não vamos confundir as coisas. Tá misturando, calma. Uma coisa é gestão. Não tem gestão, não tem zaga. Uma coisa é gestão do clube. A outra coisa. Também, anda junto também. Calma, uma coisa é gestão do clube, outra coisa é gestão do futebol. E propriamente técnico, jogadores, diretor de futebol, né? São coisas... Sim. Uma coisa é muito resultado da outra também, é verdade. Também, mas não vamos misturar, né? Menos. Não, em campo parece que a coisa tá começando a se acertar, você não acha, Marco? Tá começando a se acertar, mas de vez em quando... Ah, o cara sobe, não desce, tem uma avenida, na lateral tem uma avenida, todo mundo passa, como que pode? Pensaria do São Paulo? Você tem que começar primeiro a arrumar a zaga, velho. O goleiro, ele tem que ter decisão. Ele vai sair ou não vai sair? Aí sai errado, toma gol. Não sai, toma gol do mesmo jeito. Como que pode? Mas você não acha que o São Paulo tem melhorado um pouco a parte defensiva? Tem tomado menos gols? Deu uma clareada. Mas nós não ganhamos nada. Faz quantos anos que nós não ganhamos nada? Quantos anos? Nossa, o cara tá deitando. Ah, faz uns 8 anos já. Quantos anos? O senhor na frente do São Paulo. Você tinha vergonha, velho, de falar meu time não ganha um título desde 1900 de bolinha, velho. Eu tenho vergonha. Todo ano, eu como gestor de uma empresa, todo ano eu tenho que levantar um caneco, velho. Todo ano. Não importa o que seja, todo ano. Eu não acho. Mas você já pensou em mudar de time, cara? Ou não? Todo ano eu queria levantar um caneco. Nem que seria que nem o gambá e a galinha preta aí, que comemora qualquer coisa. Galinha preta. O Bambi se perdendo aí. É que ele olha pro lado, Domênico, ele vê o Palmeiras campeão. Ele olha pro outro, Corinthians campeão. É invejinha, irmão. É invejinha, se conforma, velho. Se conforma. Hoje vocês são a quarta força do estado. Eita. Quarta força. Lógico que é. O Santos ganhou Libertadores em 2011. O Corinthians ganhou em 2012. O Corinthians ganhou o Brasileiro em 2011. Ganhou em 2015. Ganhou em 2017. O Palmeiras ganhou Copa do Brasil ano passado. O Palmeiras ganhou Copa do Brasil ano retrasado e o Brasileiro ano passado. Para, a gente ganhou hoje, da Câmara. Hoje, fecha aceita aí, que dói menos, irmão. Vocês são a quarta força do estado. Ô, estranho. Nós vemos até alinhada pra ali da câmera, velho, mas isso não é nada. É. Foi estranho. Não é nada, a gente tem que arrumar o time e começar a pensar. Pegar os moleques da base, não precisa pegar medalhão. Pega os moleques da base. Tá extravasando, mano. Ô, estranho. O estranho no Ninho tá aqui, é Danilo também, é São Paulino, Alex Danilo, né, Danilo? Você concorda com o que o Marcos tá falando, Danilo? Na verdade, não. Acho que. Caramba. Acho que ele tá desabafando, tá certo, bravo, São Paulo, hein? Eu faz tô, um tempo. Eu tô desabafando, velho. Eu sempre queria falar isso, pelo amor de Deus, mano. E tá pelo falando. Pelo amor de Deus, velho. É que pô, nós estamos vendo aqui um pô, cara que senta atrás que é, do gol na arquibancada e outro na cadeira superior, né, velho? Você não sabe o que é você ligar sua televisão, assistir o São Paulo lá, e o São Paulo tá em Aca, velho. O cara andando em campo, tem cara andando em campo ganhando milhões, concordo. Mano. Não, mas pô, verdade, der, ele tem um fundo de razão sobre o que ele tá falando. Não, tem, lógico que tem. O Danilo... Eu não sei o quanto, eu não sei o quanto que você ganha. Mas se eu te der pelo menos 50 pais falar, corre pra mim o dia todo. Você vai até Ferraz, volta, vai até Ferraz e volta, cara. É, e ainda dá, me dá uma água aí, me dá uma água, beleza, volta de novo correndo. Pô, o cara ganha 500 mil reais, velho. É dinheiro no país que nós estamos vivendo, olha o país que nós estamos vivendo, cara. Uma corrupção do caramba, velho. Mas tem razão, pô, ele tinha que dar valor, ele tinha que dar valor, mano. Okay. Não, que isso você tem razão, velho. Mas eu acho que não é falta de vontade. Mas, eu Marcos, dando uma aula mesmo, pra vocês, né? Aí. Isso é verdade, porque, olha, essa coisa de jogador que tem que correr, etc e tal... Todo jogador de clube grande ganha mais de 50 mil reais. Claro. Você entendeu? É. Só que quando um trabalho é bem feito... Isso vale a pena, né? Concorre a títulos. Quando o trabalho não é bem feito, briga pra não cair. Não é questão aí muito de tá correndo ou não. Eu, sinceramente, eu vi um elenco do São Paulo, na minha opinião, comprometido. Eu vi um elenco comprometido. É, correndo tá. Eu só acho que é um elenco deficiente. É ruim mesmo, não tem problema. Tá faltando só... Sabe o que tá faltando também que eu vejo nas galinhas, nas galinhas pretas? Na galinha. A única galinha que eu vejo é a sua irmã. Ah, juiz. Quer só esse fecha, mano. Deixa o cara desabafar. Falou de galinha? Ó a música. Ó, as galinhas pretas, quando entra em campo, ela fica concentrada. E perdeu uma, perdeu duas, perdeu três. Vamos lá, todo mundo. A galinha de Itaquera. Campeão brasileiro aí, cambada de banda. Chupa, mano. É sensacional. Vai, ô Bambi. O que é isso? Continua o choro aí. O choro do Bambi. É matéria do Net Deal. Sim, que Net Deal. O choro do Bambi. Isso, mano. Cadê o meu São Paulo que não entra concentrado, mano? É 90 minutos concentrado. Tem que estar concentrado, cara. Não é pensando na mim, não é pensando em ninguém. É concentração, cara. Mas, ô Marcos... Não tem isso, eu não vejo isso. Eu não vejo. Ô Marcos, mas uma coisa que o Mano falou... E é lógico, o Mano, ele falou com o intuito de depreciar, com o intuito de rebaixar. É malvado. Não, eu tô tentando abrir o seu olhinho. O Mano quer abrir o quê? O Mano falou algo que é verdade. O São Paulo hoje é a quarta força do estado. Ai, é uma vergonha. Eu vou fazer o quê? Mas é momentâneo, né? É momentâneo. Mas é um momentâneo, peraí. Eu não sei até onde que é um momentâneo, não. Isso, se você for ver, ele já é a quarta força há alguns anos. Há alguns anos. Ah, no começo do ano falavam que já era o Corinthians. Então, você vai... Não, peraí, gente. Uma coisa é você encarar o seguinte. Você pegar o elenco no começo do ano e considerar como quarta força como elenco. O São Paulo Futebol Clube hoje, como instituição... Não tô falando em grandeza, eu estou falando como... Não, não é título, não é nada disso, história... Você entendeu? Porque os quatro são grandes, sim, não tem conversa. É. Um vai falar, o é maior que o seu, é papinho de vestiário de boiola. Né? Aí, então, o negócio é o seguinte, os quatro são grandes. Mas se você for considerar o poder de ganhar dos clubes hoje, o São Paulo há muitos anos é o quarto do estado. Brigava um tempo atrás com o Palmeiras, mas só que o Palmeiras vinha naquela coisa de rebaixado, segunda vez rebaixado, e o São Paulo ali ganhando uma Sul-Americana. Então ficava naquela terceira posição. Corinthians e Santos ganhando os títulos melhores. É. 2012, o São Paulo ali em terceiro e o Palmeiras, como foi rebaixado, é a quarta força do estado. Sim. Há lembrando dois anos... São quase 30 anos sem levar nada, Se fecha aí, ô Bambi, vai arrumar o teu namorado pra você chegar suas mãos. Dá xingada no São Paulo e uma porrada no Corinthians. Mas o conjunto da obra do Palmeiras conspirou para que o Palmeiras desse uma respirada, ganhou a Copa do Brasil e depois veio a ganhar... O campeonato brasileiro. Lendo tudo, né? Você entendeu? Aí, lógico, junto, você soma. Você soma o novo estádio. Você soma o aporte financeiro de patrocinador forte. Deu um up, né? Deu um up no torcedor, porque o torcedor. Não adianta falar assim, porque não, a gente fala. Não é contratando todo mundo que você vai ser campeão. Vai ser campeão. Ok? Mas isso enche o torcedor de orgulho. E motiva o torcedor a frequentar mais o estádio e comprar produto do time. Resgata, né? Resgata o orgulho. A prova disso então, é que o São Paulo tá indo pro estádio, o torcedor são paulino, Pra salvar o time, cara. Pra salvar o time. Não é pra, pô, vamos lá ver o Tricolor jogar bola. Uns estão indo pra conquistar títulos, impulsionado por conquista de título, pra conquistar, pra brigar por título. Quando não? Não é pra brigar por título, mas porque, que nem o Palmeiras, não tava brigando por título. Sim. Chegou no final, nossa. Quase vai. Quase vai, vai perder o do Corinthians. Acabou fundo. Entendeu? Mas de uma forma geral, o torcedor do Palmeiras tem vários motivos pra estar com orgulho em pé. Sim. Você entendeu? Agora, o torcedor do São Paulo, cara, só tá tomando porrada. Só tá tomando porrada. Cara, nós tá perdendo dinheiro. Vai mudar, Nós só estamos perdendo dinheiro, velho. Né? Mudanças não caem do céu, viu? Se você fosse o chefe da empresa, você só tá perdendo dinheiro, tá bom pra você? Não tá, cara. Não, e ué, sem do contar, Palmeiras, Mota, aconteceu. E ô, Mota, concordo, sem contar, falando eu como torcedor de fora dos clubes de São Paulo. Cara, esquece a história de novo, instituição. Mas hoje você fala, meu, você quer enfrentar quem, cara? Quem que você quer enfrentar? Mas daqui a pouco, São Paulo, daqui a Corinthians, vai... Palmeiras ou Santos? Não, o que tem que acontecer pro São Paulo? Quero meter nabo na gambá, mano. No gambá. De novo? Não, é o seu pior pesadelo. Mano, ele é o sonho do Corinthians, mano. Eu não sei qual foi o meu... Ó, não lembro até hoje qual foi o pior pesadelo que vocês podem ter. Tem uma impressora aqui, Itaquera, aqui. Acabei de passar em frente da impressora. Nossa, mas você tá tentando. Mas, ó, é o seguinte. É muito melhor ter um estádio que parece uma impressora, mas é um estádio que sediou a Copa do Mundo, coisa que teu clube não conseguiu fazer. E um estádio moderno. O estádio do Corinthians até hoje, bacana, tem cheiro de cimento fresco. Diferente do teu estádio que tá meio fado. O teu estádio que pega fogo do nada. E só a segurança dos torcedores rivais em risco. O jogo, estádio que cai falta pagar o estádio. A postura do nosso ouvinte, cara, é a ira do torcedor, cara. Ele tá ouvindo sacanagem do corintiano tirar sarro. Mas faz parte. Ô, Marcos, um abraço pra você. Espero que você tenha desabafado. Tá bom? Tô doido, velho. São Paulo, pelo amor de Deus, me deixa pensar. Então tá joia, cara. Aí, pelo amor de Deus. Valeu! Obrigado aí, velho. Continua com o programa aí, sensacional, hein? Continuaremos, se Deus quiser. Nota mil pra vocês aí, nota mil, velho. Vocês deviam ganhar muito mesmo pra fazer esse programa aí. Boa! Aí, Zé, aí, Fernando, escutou? Esse programa aí deveria passar no horário do Fantástico, velho. Na Globo, no Fantástico, meu Deus. Tira o Fantástico fora. Mas você é a favor de tirar todo mundo? Todo mundo assiste pelo YouTube, pelo rádio aqui, ó. Vem pela marginalia, um tanto bom. Não, obrigado. O problema, mas eu fiquei imaginando agora o Mota e o Domênico no lugar da Poliana Brita do Oscar Schmidt lá do irmão dele. Sem contar o seguinte, ia ter que tirar os 20 cavalinhos da série. Quem ia ser o cavalinho? Ia ter que botar a mula do Mota só ali. Aí coloca a vaca da mula. Isso, que absurdo. Coloca a vaca tetrina. Ah, juiz! O Marco tá reclamando que não levanta o caneco, pô, pelo jeito ele... Ele tá levantando o caneco de cerveja aí, porque, mano, o cara tá no grau, hein? Marcão, um abraço pra você, Marcão! Valeu, galinha preta, seu galinha! Valeu. Essa galinha preta, eu acho que ele não gosta do Corinthians, viu? Eu acho. Ô, mano, a gente irmão, tava... Mano, a gente tava falando... É o pior terror dos caras, fala, Sombra. A gente tava falando a respeito do Prato, eu peguei aqui um link enviado pelo nosso ouvinte do Globo Esporte, detalhando aí a questão da contratação do Prato e os valores, tá? Sim. Então, em resumo, vamos lá. O São Paulo pagou 6 milhões e 200 mil euros por 50% dos direitos econômicos, divididos em três parcelas. 3,2 milhões no começo do ano, 1 milhão e meio em abril e 1 milhão e meio em julho. Então o São Paulo já pagou, tá? Aí o restante, o Atlético ainda tem 45% e uma rede de supermercados tem o restante. Muito bem. Aí o Globo Esporte pontua assim, o São Paulo é obrigado a comprar um percentual maior do atacante? Não. Mas há gatilhos acordados no contrato e eles permitem que o São Paulo compre 15% no fim deste ano, 15% no fim de 2018 e 15% no fim de 2019. Cacete. Se quiser. Se quiser. É obrigado. O que precisa acontecer para o São Paulo exercer a compra? Prato precisa atingir metas individuais e coletivas no São Paulo e na seleção argentina. Xiii. Há uma meta imposta para 2017. Se ele cumprir, no fim deste ano, o São Paulo compra mais 15% e fica com 65%. Então, a questão é, e se o Prato não cumprir as metas? O São Paulo não compra, continuará com 50% dos direitos econômicos. E Prato volta a ter mais um ano inteiro para cumpri-las. Se conseguir no fim de 2018, aí o São Paulo, aí o Tricolor faz negócio. Paga os 15%. Então não é que tem que pagar. Não é obrigado. Ah. Assim, tudo depende das metas. Agora, quais são as metas que foram estabelecidas, eu não sei. Sim. Precisa ver, aí, ó. A gente não sabe, mas com certeza que, ele não atingiu. Mas a mente do demônio, eu não sei, aí tá, eu não sei qual. Olha a mente maligna. Sim. Que o Mota já escreveu aqui pra mim no papel. Mano, é. Pessoas do mal, né? Sim. É. E se uma das metas é o número de jogos? E número de gols? Não, não, não. Média de gols. E se uma das metas é número de jogos? É. Eu jogo quase todos. E ele assumiu ontem que ele jogou machucado e não avisou o Dorival. Tá vendo? É. Pra bater meta, pode ser. É. Será que é pra bater meta? Ó. Agora, tem que tomar cuidado com gols, meta do São médio. Paulo também, hein? É que porque tem agora... cara que recebeu multa por meta que não chegou nem 45%. Mas, ô Sombra, você mesmo, inclusive... Não, ontem você não tava participando do programa. Ah, já ia me criticar, eu não tava nem aqui, né? Não, não, não. Não, é que ontem a gente já acabou até debatendo esse tema aí, mas você não tava presente. Sombra, hoje é muito difícil um jogador aí conseguir enganar o técnico, porque muitas vezes ali, inclusive o São Paulo é um desses clubes, esses jogadores eles passam aí, eles são submetidos por exames aí para detectar aí CK, lactato, que são exames justamente para ver o nível de intensidade dos exercícios que o cara tá fazendo e para ver como é que a musculatura tá correspondendo. Se o cara tá com CK, o lactato muito elevado, a chance desse cara tá lesionado é muito grande, ou se lesionar. Então, como é que o Prato, por exemplo, que tá sentindo desconforto, ele vai enganar o exame? Porque uma coisa, Motinha, aí o cara fala, pô, tô sentindo aqui um certo desconforto, isso é uma coisa. Se o exame estiver apontando aí um grau de... Diz que ele fez um acordo com a equipe médica, mano. Ah, mas isso aí é pra mandar o médico embora, Motinha, desculpa. Ele falou mesmo, falou. Ele disse que fez um acordo lá e não falaram nada. Com a equipe médica e tal, pra quando o São Paulo tivesse... Vou aguentar. Quando o São Paulo estivesse livre do rebaixamento, ele ia parar pra ser... Independente dessa questão de... Ó, isso daí é pra mandar o médico embora, cara. Na boa, como é que você vai colocar, Sombra, um ativo do clube em risco, sendo que o Gilberto, que é um centroavante, que hoje é o substituto imediato do Prato, tem entrado e, quando solicitado... É um bom jogador, né, mano? Entendeu? Uma coisa é você tá a pé na função de reserva ali. Você fala, pô, o meu titular é o Jô, reserva é o Casim, você tá a pé. Agora com relação aí ao Gilberto, não. Agora, por um outro lado, eu acho também que, assim, todo torcedor gosta de ter um... Você é o que mais fala isso, né, mano? Que o verdadeiro guerreiro não foge da batalha. Não, aquelas ladainhas que você fala. Aqueles papinhos, né? É, aqueles negócios. Honra suas cicatrizes. Sim. O Prato foi um cara que foi lá pra guerra sem a perna, né? Então, ele fez aquilo que você manda, mas não mano. É então, não, mas então não ele tem que ser exaltado por isso, Sombra. O que eu tô questionando aqui... Não, peraí. O que eu tô questionando, gente, não é a atitude do Prato. Eu acho que o Prato ele foi muito decente em ter feito o que ele fez. O que eu tô questionando são as pessoas que teoricamente deveriam dar talvez uma condição de trabalho pro Prato ou até mesmo aconselhá-lo a não entrar em campo, que não fizeram. Por mais que tenha havido uma boa vontade, Sombra, eu não vejo isso aí como um ato, talvez ali, de má fé. Mas é complicado, cara. Como é que você coloca um jogador aí dessa importância em campo, sendo que numa dessa ele se machuca e fica, sei lá, 6 meses fora? Ainda sobre o Prato, a matéria do Globo Esporte diz o seguinte... Há alguma cláusula no contrato que obrigue o São Paulo a vender o Prato? Sim. A partir de janeiro de 2018, agora, se chegar uma proposta de no mínimo 11 milhões de euros, o São Paulo é obrigado a vender. Basta que o valor... E aí a pergunta, basta que o valor seja de 11 milhões de euros ou mais? Não. Ele está condicionado ao salário oferecido pelo clube interessado. O São Paulo só é obrigado a vender se... Além dos 11 milhões de euros, o salário do Prato for um pouco mais do que o dobro do que ele ganhará no São Paulo. Então vamos supor, o clube que tiver que comprar tem que oferecer um salário que seja um pouco mais que o dobro daquilo que o São Paulo paga. Caraca, bom, então o River tá fora, né? Então tchau. Pela essa conta aí, o River tá fora. Tchau, né? Então o que acontece? Essa coisa que o São Paulo tem que pagar o resto do Prato agora foi muito falado. Foi. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Pelo de acordo Benjamin. Com essa matéria, sim. Agora, de acordo com a matéria, é o seguinte. Se ele cumpriu determinadas metas esse ano, o São Paulo tem que pagar... Que a gente não sabe quais são essas metas. O São Paulo teria que pagar mais 15%. 15% vai dar mais ou menos aí mais 1 milhão de euros. Mas, ô Sombra, só com relação ainda ao que o River supostamente teria interesse no Prato, a proposta do River... não chegou nem na metade, praticamente. Não, passou um pouquinho da metade, porque o River chegou a oferecer aí, né, numa hipótese, 6 milhões de euros aí para tirar o prato do São Paulo. É, 6 milhões de euros está muito abaixo do que estabelece o contrato, que fala em 11 milhões. Claro. É, o Alário, que era o centroavante do River que foi vendido, ele foi vendido, se eu não me engano, por 5. O River teria que inteirar aí com mais um milhão de euros. Hoje... Mas está muito distante do que o contrato fala. O São Paulo só venderia por uma quantia tão inferior assim, se quisesse. É. Hoje, o Brasil não perde jogador para nenhum clube sul-americano. Não, não. Nós temos que ver isso. É que não existe. Ontem, né, não, Sandra? Não sei. A gente normal, vai lá buscar. O normal é o Brasil buscar nos outros países sul-americanos. Os caras estão mais quebrados que nós aí. A mão contrária não vale. Tô errado, é que hoje, dentro da América, Sombral, o que tá pesando muito aí contra é o México, né, cara? Não, eu falei sul-americano, si. Né, mano? Não, entendi, mas dentro da América aqui, porque antigamente a nossa rivalidade chega e leva, né, era mano? Com a Ásia, viu? A Ásia, Sombral, ali, a Ásia. A Ásia, a Europa, você pegava aí alguns mercados aí que realmente tinham uma grana superior, você fala, porra, mano, vou perder pra esses caras aí. Mas hoje em dia, a própria América tem combatido a América do Sul. Você pega aí, a Major League. A Major League, se pintar alguma coisa aí boa pros caras que eles vejam aqui no Brasil, eles vão levar. Você pega o próprio México ali. Se pintar alguma coisa aí, tanto que o próprio jogador do Cruzeiro lá, Rafael Sobis, pode estar voltando pra lá. Foi estranho, você gostou aí da explicação aí da matéria do Globo Esporte a respeito do prato? Foi bom, né? Ficou mais tranquilo que São Paulo não tem que dar 12 milhões de euros? Dá pra gastar com outra coisa agora. Hã? Dá pra tentar segurar o Juscelino. Não, é que dá pra gastar com outra coisa. A gente não tinha nada. E aí, de repente, o Benjamin jogou que a gente ia ter que gastar 6 milhões de euros. E não é. O Benjamin também é complicado. É complicado. Ah, olha isso que é São Paulino, hein? Olha que é São Paulino, mas imagina se não fosse, hein? O Mano também era São Paulino, aí Mano tirou a casaca. Sempre fui homem. O médico, quando me tirou de dentro da mãe, bateu na bunda e falou, chora. Eu não chorei, irmão. Eu falei, isso aqui é corintiano. Como? Sempre foi homem? São Paulino não é homem? Meu irmão se unhou, meu irmão se unhou. Seu irmão tá falando que ao invés de bater na bunda, o médico foi outra coisa. Que isso, Marcão? Temos aqui cornetadas, corneteiros do estádio. Meu irmão enxugou a placenta do... Viu, Sombra? Perdão, me desculpa. Não. O médico enxugou meu irmão na virilha. O médico enxugou meu irmão na virilha pra tirar o resto da placenta. Que isso? Corneteiros do estádio no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. A quarta-feira é dia de clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, Grêmio. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. Dali, dali. Queremos a Copa. Aí, Vieira, você fala que é do Conso do Grêmio, mas nunca vai nem no estádio. Nunca assiste jogo nem pela TV. Isso é verdade. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. O Marcão deita em você, humano. A rapaziada aí deita em você. E você só fala, pô, Marcão, pô, não sei quem. Vamos honrar esses caras aí também, bicho. Abraço, o preto da Vila Ema. Deitou, velho. Deitou. O preto, é nóis, velho. Vou passar a sarro do Mota. Eu vou tirar sarro do Mota. Não, deixa eu falar. Pera aí, deixa o Mota. Vai, trouxa. Não, esse ano, infelizmente, eu não consegui ir por motivos profissionais. Ah, é. Não tem final de semana, não. Pode falar, Vieira. Vieira, você não é gremista, velho. Final de Libertadores. Você tá aqui, você calmo. Não pegar o avião e ir até Porto Alegre. Não, mas eu não consegui ir, cara. Marketing. Eu não consegui aqui ir. Aqui não conseguiu ir. Tá louco? É verdade. O Giba não deixou ele ir. Não, o Giba não deixou. Se Deus quiser, estarei em Buenos Aires. Não, mas eu vou defender o Vieira aqui. Ninguém vai falar assim do Vieira, não. O Vieira falou que hoje vai fazer um churrasco de linguiça hoje pra comemorar. Vai te catar, vou sim. Mais uma cornetada. Boa tarde, amigos do Estádio 97. Meu nome é Daniel, aqui de Santo André. Tô ouvindo vocês falar de técnico do Palmeiras. Já que a tia Leila tem tanto dinheiro assim, por que ela não pega um técnico internacional, tipo o Ancelotti? Tá disponível no mercado. Um abraço a todos aí. Domênico, você gostaria de um Ancelotti? Um Ancelotti. Italiano, Domênico. Pô, sucesso, o Balsa, hein? 3 jogos na seleção dos Emirados Árabes, ela é demitida. A informação que eu tenho é que o Roger acho que já acertou. Saiu aqui na ESPN, saiu que já acertou. Aceitou aceitou a proposta. Atenção, hein? Do Palmeiras. Eu tinha razão, né, Dodô? Tinha. Saiu na ESPN aqui agora. Então, Roger é o novo técnico do Palmeiras, Domênico? Sim. A informação que eu tenho, sim. Você tá feliz? Olha o sorriso dele. Caramba, Domênico radiante aqui, hein? Vamos lá, Domênico. Mais um ano longo, 2018. O Palmeiras. É, vai segurar um foguetão, hein? Ô, Domênico, começou, você tá preocupado aí também, ó. Você tava preocupado com relação à formação do Jeromel? É, o Jeromel não começou no Palmeiras, não. É menos mal pra você, né? Não, foi eu que falei. Não, foi eu que falei. Começou na Portuguesa. Foi o Hobbit. Ele começou na Lusa, inclusive o Jeromel, que é morador aí, ele sempre morou ali na Vila Maria. É. Sabe onde ele morava, mano? Numa casa na Alberto Baiton. E a mãe dele mora lá até hoje, cara. Mas inclusive tem visitação lá. Todo mundo quer conhecer agora a casa do Jeromel. Ele é amigo do Elias desde infância, cara. É, jogava no Lagoa, pô. É, isso mesmo. Bom, vamos lá, mais uma cornetada. Então, só todos os sites aí falando aqui já. É, não, é. Informação. Fechou. Agora, Ô, Dodô, eu queria saber o que era aquela informação que eu te falei. Acontece o seguinte, o Palmeiras queria definir até sexta-feira o técnico. Semana que vem o pai do Neymar vai estar no Brasil. E aí eles queriam, eles já definiram o treinador para ver se acerta com o Lucas Lima. Porque o papo que o Lucas Lima assinaria o contrato essa semana não é. Eles queriam definir primeiro o treinador, para depois, semana que vem, vão tentar acertar sim com o Lucas Lima. E também, e o Palmeiras e o Flamengo brigam pelo Rafinha também. Mas o Benjo, o Alexandre Matos queria um treinador novo. O Benjo, o Lucas Lima já teria assinado um pré-contrato com o Palmeiras? Não. Tem certeza que não? Não. A informação que eu tenho, não posso ter certeza, porque eu não sou a empresário do cara, não estou com ele. A informação que eu tenho, há um mês atrás eu soube que ele estava acertado verbalmente com o Palmeiras. Bom, vamos lá, então... Só que a informação que veio é o seguinte, os caras querem definir o treinador primeiro. Olha, diga só. Agora precisa ver se não é um jogo de cena, entendeu? Como assim jogo de cena? Ele já acertou, ele já assinou. Eu acho que... mas eles querem falar o seguinte, olha, vamos anunciar o treinador primeiro, para dar a entender que ele pediu o Lucas Lima, ele avalizou o negócio. Eu acho que já teria assinado sim. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Sombra, o ano passado, esse ano, né? Quem já fica com a cabeça na ninguém. Sim. Esse ano, o Palmeiras começou errado, né? Contratou Eduardo Batista. Sim. Um treinador. E, no meu ponto de vista, fraco, inexperiente. Tá. Fraco e inexperiente. E vem o Palmeiras e deu no que deu. Esse ano que vai entrar, contrata um técnico inexperiente também. Não tem título na sua carreira, na sua bagagem. Tudo bem, ele pode até ser melhor que o Eduardo Batista. Vira ser, mas né? Hoje ele não é ainda. Não dá pra dizer que é o cara. Eu juro por Deus, eu não consigo entender a cabeça desses caras. Não consigo entender. Deixa eu ver o ponto de vista do estranho. Eu não entendo. Estranho, você tem alguma opinião sobre o Roger? Na verdade, acho que o Abel seria a melhor opção pro Palmeiras, né? Não é dúvida, né? Mas, de novo, concordo com o Domênico. Acho que, não sei se vai começar errado, mas é um técnico, principalmente com um monte de estrela que o Palmeiras tem. Roger Guedes, Felipe Melo, Lucas Lima, vai ser um páreo duro pra ele conseguir gerenciar esse pessoal. O Palmeiras tá errando de novo. E olha aqui, ó. E outra coisa aqui que eu vou falar aqui, e chegou a informação, e é outra coisa que eu não curto, eu não gostei. Pessimismo. Mas claro que eu vou ter que torcer pra que dê certo o Roger. E outra informação aqui, eu beijo, o Lucas Lima já tá acertado com o Palmeiras faz tempo. É igual o Wesley, gente. É igual a história do Palmeiras. Foi o que eu te falei. Com o Wesley e São Paulo. Mas foi o que eu te falei. Verbalmente. Não, exatamente. Verbalmente tá tudo certo. Não. Tava, já tem contrato e tudo. Ele. A informação que eu tenho. O que eu acabei de falar é o seguinte: pode ser um jogo de cena. Pra jogo de eles cena. Anunciam o treinador. Pra não falar o quê? Olha, nós contratamos sem o treinador pedir. É. Entendeu? Mas jogo de cena, viu, Gabriel? Sabe por quê? Infelizmente, estou falando isso. Sabe por quê? Porque não pode, é humanamente impossível. O cara recusar uma proposta de 200 milhões, 300... Ah, não, não vou... Agora, eu vou jogar no Palmeiras. Pô, lógico que já estava acertado. Vou fazer uma pergunta aqui para todos os senhores... O Lucas Lima já tá acertado, ele vem pro Palmeiras. Ele vai apagar a tatuagem dele ou não? Acho que não. Ele tem uma tatuagem lá que ele fez com a o gol, camisa o do gol Santos. De pênalti. Gol de pênalti, que parece que não me falha mesmo. Foi contra o Palmeiras. Foi, foi. Pra apagar a tatuagem, não? Então, o Palmeiras tá na tatuagem. Tá na tatuagem. Só que a camisa é do Santos. Tá na tatuagem. Tá, o gol que tomou não é do Palmeiras? Ele está com a camisa do Santos beijando a bola. Com a camisa do Santos beijando a bola. Não tem Palmeiras. Ah, não aparece o gol? Não, tem Palmeiras nenhum. Ah, não? Não tem nem Palmeiras. Ué, Palmeiras. Ô, Domênico, mas a camisa. Mas é a camisa de 93, 94 do Palmeiras não era listrada, aquela branca e verde da Parmalat, da Rúmel. E se ele colorir essa tatuagem de verde? Ah, ele vai colorir agora? Não sei. Beleza. Ah, mas fez uma tatuagem em preto e branco aí, ó. Mas ele pode colorir. Põe uma flor em cima, tatua uma flor. É, mas isso é importante. Mas ele tá indo pro Palmeiras, não pro São Paulo. Ah, então é pro Grêmio. Vou dizer uma coisa pra você. O que falta pra muitos desses jogadores, além de ter um cara que pensa por eles do lado deles, e quando não tem, eles têm que ter um. Tem que se preparar, cara. É, só lembrando que o Roger... Tem que ser preparado. Você é do mundo profissional. Você não pode ter time. Você não pode descer o pau num time. Lembra do Magrão? Lembra do Magrão? Diz estranho. Lembrando que o Roger, quando teve que dirigir estrelas, que foi no Atlético, não conseguiu nada, né? O Robinho foi parar no banco, o Fred não tava rendendo. Não, e deu problema Prato também, com o Fred. O Prato isso... Mas não é o problema... O problema, viu, estranho, não é só trabalhar com estrela. O Roger, é bom lembrar o seguinte, o Roger não foi demitido do Grêmio. Ele pediu demissão. O Roger pediu demissão. Roger pediu demissão. Porque... O Sombra falou que ele tinha sido, né? Não, mas ele pediu demissão. É que às vezes fica mais bonito. Ele ia cair, mas né? Ele pediu demissão, pediu meio de comum acordo. Mas ele não é acordo, viu? Foi comum acordo. Ele ia cair, outro é outro, viu? Mas eu já cansei de ver o cara falar, não, vamos fazer o seguinte, eu falo que eu pedi demissão, fica mais bonito pra mim. O Cuca foi melhor, o Cuca foi mandado embora ou foi acordo? Ele pediu demissão do Grêmio pra treinar quem? Pra treinar ninguém. E aí o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Oi, fala. Ó, informação que é oficial, sim. Eu acabei de receber de uma pessoa, o Roger Machado é o treinador, contrato de 1 ano. Ô, Benja, aproveita que você tá falando e fala da Nissan, todo mundo quer ouvir falar do Kix. É, eu vou falar, mas então é quente, viu, Dodô? É, eu falei de contrato. Quanto? Então, um ano. Também achei pouco, né? Mas não vai durar nem isso. Tá tudo errado, velho. Não vai durar nem isso, Dodô. Tá tudo errado, já entrou saindo. Ô, Benja, então fala do Kicks da Nissan e do Kicks do Roger daqui a pouco. Benja sumiu. De novo. Não acredito. Ô, mano. Oi. Eu já falei pra ele. Ele ir na tua casa e copiar a mesma aprender, história. Aprender, né, velho? Mas faz o Benjamin, cara. O Benja, ele quer fazer bolo de laranja com cenoura, cara. Você não pode ir na casa dele instalar o um negócio pra ele aí, mano? Mais fácil. O que você cobra, mano, pra instalar o um negócio? É, e ele vou, convida. Eu até vou, mas o problema é que eu vou instalar, vou explicar e possivelmente ele não vai conseguir fazer. Brincadeira. Então eu tô tentando sombrar, eu tô tentando, inclusive já mostrei, tipo, coloquei aí o vídeo, fiz aqui em casa e mostrei pra ele, ligar o fogão. Cara, direto o síndico do prédio dele me liga, fala, mano, tá liga lá pro Benja porque tá cheirando gás. Ele vai explodir isso aí. De novo. Ele vai explodir isso aí, mano. Pois então, se você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio, você não pode perder o Comparou ou Comprou o Nissan. A sua vez de ter o Nissan Zero. Chegou a sua vez de ter o melhor da tecnologia japonesa fabricada no Brasil. Chegou a sua vez de ter um carro premiado por especialistas e pelo público. Chegou a sua vez de ter o Nissan Kicks 2018. O SUV mais desejado das ruas com taxa zero em 36 vezes. Isso mesmo, são 3 anos sem nada de juros e ainda tem super valorização do seu usado. E se você busca um carro com amplo espaço interno, chegou a sua vez de ter um Nissan Versa 2018, com entrada e pequenas parcelas que cabem no seu bolso. Chegou a sua vez de comparar e comprar. Passe em uma concessionária, porque quem testa compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Já tem mais cornetadas. Mas agora o doutor já tá falando tanto de comparar, de comparar, de comparar. Quando ele fala de comparar, por isso você comparar, você colocar o Abelão, o Roger Machado. Aí você vai ver vários preços em vários sites. Aí você vai ver o que é o melhor e você vai comprar. Então, por exemplo, se fosse no Buscapé, qual era o melhor? Abelão. Abelão. Preço e... Competência. É, também. Competência. Aí. Tudo, né? Tudo, né? Custo-benefício. Custo-benefício. Conjunto da obra. Tudo. Conjunto da obra. Abelão é melhor. Olha, se você que tá ouvindo agora essa comparação, existem essas comparações também no buscapé.com.br. Você lá vai comparar preços de tudo. Por exemplo, você quer comprar um celular novo, RG. Quero. Você vai lá, coloca lá o modelo, tal, aquela coisa toda. Ele vai te detalhar todos os celulares lá num preço que você achar melhor. Aí você vai levar, bom, esse aqui tal, esse aqui eu vou querer. De A a Z. De A a Z, não tem conversa fiada, não. Boa. É assim que funciona o Buscapé, meu amigo. E olha, Black Friday é depois de amanhã, dia 24. E com todas as promoções que você estava esperando, hein? Ó, demais, hein? No Buscapé já tá rolando até os melhores descontos da internet. Tudo pra você aproveitar sem sair aí e sem cair em roubada, hein? O Buscapé junta todas as grandes lojas. Tô falando pra você, hein? São todas as grandes lojas. Todas! Em um só lugar pra você comparar os preços de milhares de ofertas. E ó, sem precisar perder tempo em site, você fica abrindo janelinha e depois abre outra janelinha, janela, fica uma pancada de janela lá no rodapé do seu computador. Não precisa! O Buscapé tem tudo isso num site só. Acesse buscapé.com.br. Ah, inclusive você pode baixar, o aplicativo é grátis, viu? Pode baixar que é grátis. Boa. No seu celular agora mesmo. Pode baixar. Boa. Baixa que é gratuito. Então olha, você já sabe, a Black Friday no Buscapé tá rolando e pra você estar bem de verdade, faz assim, dá um busca no Buscapé, não vai esquecer, hein? Buscapé.com.br ou baixe o aplicativo, é grátis. Faz assim, ó, dá um busca no Buscapé. Mais cornetadas no Estádio 97, oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Rapaziada do estádio, Paulo Martins da Cidade Ademar. Ontem aí surgiu o papo aí de investir aí no Lucas Prato, porque parece que não tá pago aí total. Gente, pelo amor de Deus, mano. Poupe esse dinheiro, economize, mano. Doe dinheiro. Esse Prato é muito grosso, velho. É mentiroso. Ele só não pede pro Casinho, porque o Casinho não jogou o tanto de jogo que ele jogou. O Prato é mentiroso. O torcedor do São Paulo se ilude muito fácil, é muito bobinho, mano. Muito inocente, parece o Rodrigo Caio. Outro também vende essa praga aí. Esse cara tem que ser vendido e usar o dinheiro pra comprar o Hernandes e o Jusilei. Um abraço a todos aí, vocês são o máximo aí. Valeu, amigo. Deitada no meu irmão agora. O cara tá muito talibã, velho. Tá assim, puto, velho. O Prato, cara, ele vem passando por uma má fase tecnicamente, mas o Prato é um excelente jogador, cara. E outra, não falta vontade pra ele em campo. Por mais que ele não esteja contribuindo fazendo gols, cara, mas, mano, analisa o jogo do Prato. Não, mas o Marcão, todo, mano. Proporcionalmente falando aí, de tudo que o cara falou, eu concordo em partes, hein? Ah, com o quê? No caso do Rodrigo Caio, eu concordo com ele. Ah, sim, mas o Rodrigo Caio, mano... O Prato não, o Prato joga muito, mas o Rodrigo Caio... O problema do Rodrigo Caio, mano... Baita primeiro de abril pra mim. Ah, não é, cara. Ele é bom jogador, mas o problema do Rodrigo Caio é quando fica esse negócio de vende e não vende, cara, o cara perde o foco. Se você for puxar lá atrás o Kaká, quando ficou nesse esquema de esse ano o Kaká vai, todo ano ele foi perdendo um pouco. Eita, Marcos. Mas é verdade. É que o Rodrigo Caio não pode fazer um questionamento o zagueiro. Peraí, Dudu. O Rodrigo Caio não pode ser o primeiro zagueiro do São Paulo. Ponto. Mas então aquele cara aqui, que é só ele. Quem que é o primeiro zagueiro? Não, primeiro zagueiro que eu falei. Que posição é essa, primeiro zagueiro? Tem o primeiro volante, tem o primeiro zagueiro. Ele vai explicar, cara. Zagueiro, gente. De origem, não pode falar nada zagueiro. Que vocês questionam, não, mano. Mas é que eu nunca ouvi a expressão primeiro zagueiro. É o cara que é o melhor zagueiro. Principal. Quem é o zagueiro principal? Ah, o zagueiro principal. É. Sozinho ele não resolve. Ele é uma porcaria, velho. Entendeu? Ele só joga com o outro. Primeiro zagueiro. O Arboleda não é bom? O Arboleda é bom, por isso que agora ele conseguiu. Quando você dependia só dele, ele não resolvia. Mas o Motinha, em cima do Caio, a maior enganação do futebol brasileiro. É isso aí, em cima do que você tá falando, ele é fraco mesmo, então, cara. Uma enganação, fazer um questionamento. Mas, gente, o Rodrigo Caio não é uma maravilha, também não é ruim. As nota 5. Vamos lá, mas não é zagueiro de seleção. 5 e olha meus amigos São Paulino, Sombra, Marcão, Motinha e Estranho no Ninho. O Alex. Urso. Vocês estão falando do Prato, o Prato não vem fazendo gol, aquela coisa toda. O Prato apareceu mesmo. Você anunciou agora um rodízio de macho. Você falou Sombra, não. Marcos, Mota, o Estranho Ninho. Foi, é ele que tá falando. Tá com uma ideia fixa nisso, hein, mano? Desde ontem, né? Então, o Prato apareceu pra todos no futebol. Aí no Atlético Mineiro fazendo seus gols lá, jogando bem, né? Sim, jogando muito. Sim. Ele veio pro São Paulo e faz tempo que não faz gol já. Sim. Não faz fazer um questionamento não. Aos senhores. Ah, feito não estou comparando jogador a jogador. Sim, sim. Mas hoje, por exemplo, você pega aí o caso, vamos lá. Leandro Damião. Jogou pra cacete no Internacional. Foi pra seleção brasileira jogando no Internacional. Foi pra outros clubes e não jogou mais. Seria o mesmo caso do Prato? Não, nada a ver. Por que não? Nada a ver. Por que não? Porque o Damião parece um poste dentro da área, o Prato não. O Prato não posso... Hoje parece. Lá atrás não parecia. Não, o Leandro Damião, ele jogou bem na vida 6 meses. Vocês estão loucos. Jogou mais, não dá pra comparar. 6 meses. Jogou mais, Sombra. Gente, Domênico, não jogou mais que isso, não. Ele não jogou bem em lugar nenhum. No Flamengo ele não jogou bem. Tá no Inter. Quando apareceu lá 6 meses. Quando apareceu. Só lá. Então, teve um pico de audiência. O Prato jogou muito no Atlético. No São Paulo não vem jogando. Mas o Prato foi bom jogador na Argentina? Ô, vamos esquecer da passagem dele no Vélez Sarsfield. Jogou muito. E a chegada do Prato... Nos campos brasileiros, vai. A chegada do Prato no São Paulo, ele jogou. O Prato é mais jogador que o Damião, isso é fato. Foi o Galo, jogou bem. Ele é mais jogador do que o Damião. São Paulo agora, chegou no São Paulo jogando bola, sim. Veja bem. Mas, ô Sombra, até quando vai a paciência da torcida do São Paulo com o Prato? Mas eu não tô comparando, hein? Paciência, falei, ó, tem cara que não... Você não viu o ouvinte agora falando? Eu não comparei Leandro Damião com o Prato, pelo amor de Deus. Não negou a falar que eu sou... Só um minuto. Falei que não existe comparação, eu acho o Prato melhor. Eu tô falando a situação. Olha, mano, ele jogou muito no Inter, foi pros outros, não jogou mais. Uhum. O torcedor do São Paulo jogou muito no Atlético, não tá jogando mais. Mas tem muito torcedor do São Paulo que tá super feliz aí. Ué. Até o pessoal da ESPN fez uma matéria bonita a respeito da torcida do São Paulo, da mudança de comportamento do torcedor são paulino, que resgatou o time, etc e tal. Agora, se o torcedor do São Paulo quer ser encarado mesmo como um torcedor que mudou de comportamento, tem que parar de ficar fritando o jogador, sim, principalmente aquele que tem qualidade. Concordo. É. Jogadores têm alternâncias na vida, não adianta. Não adianta. Se olha, o Careca, quando veio pro São Paulo... Foi esculhambado o Careca quando veio pro São Paulo. Quase um ano, né, pra se recuperar. Quase um ano sendo esculhambado. Quase perderam o Careca. Pra ser adianta. Não adianta. Se olha, o Careca, quando veio pro São Paulo... Quase um ano sendo esculhambado. Quase perderam o Careca. Pra ser aquele que eu acho que a maioria dos São Paulinos colocam como o maior centroavante da história do São Paulo. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa garotada não quando lembra. Vai falar lá do Reinaldo, até entendo. Mas, pô, quando vem jogador Prato de melhor não, nível... É que o torcedor, ele é passional, Vieira. O que acontece? Se ele vê o centroavante do time dele não fazendo gol, ele não analisa que o cara corre, que ele contribui com outras funções em campo. Praticamente. O que ele vê? Ele fala, o cara não tá fazendo gol. O Prato, se jogasse no Palmeiras, no Corinthians, ele ia ser artilheiro do campeonato. Hoje o Prato, no Corinthians... No Corinthians ele tinha mais gol que o Jô. Tinha mais gol que o Jô. Eu tenho certeza. Não sei. Tecnicamente falando, Vieira, independente da fase do São Paulo, a fase do Lucas Prato também não é boa, gente. A fase dele não é boa. A fase do Jô, ele tem que matar. Mas peraí, Vieira, você viu contra o Botafogo? Contra o Botafogo chegou a bola lá e ele não matou. Uma bola. Então a situação é a seguinte. Hoje, o momento do Jô é melhor. Não, mas ô Mota, não é só essa bola. A fase do Lucas Prato hoje não é a melhor da carreira dele. Independente do São Paulo, não tá bem também. Tecnicamente, mas o time não ajuda, né, mano? Isso é uma outra discussão. Por exemplo, o time do Corinthians, mesmo não ajudando o Jô no segundo turno, o Jô ele brigou pela artilharia do campeonato, gente. É, e o Jô tem finalizado melhor que o Prato, realmente. Até com a mão, inclusive. Vamos aí. Ah, vocês precisam ver, não? Vocês estão tentando acobertar. Vieira, Domênico e RG. O negócio é o seguinte, eles estão tentando acobertar. A gente precisa ver esse xilique que o torcedor de São Paulo manifestou há poucos minutos no ar. O quanto isso significa dentro da torcida de São Paulo. Porque eles estão tentando colocar panos quentes aí nessas coisas. Sombra, Mota e meu irmão. Tem a voz pra... A TV tá te fazendo mal, hein? Eu vou falar agora da Sempre TCL. Se você gosta de futebol, com certeza já reparou nas letras TCL na camisa da arbitragem. Pois é, todo mundo já sabe, TCL é a marca de TV que mais cresce no mundo. Mas sabe por que faz tanto sucesso? Quem já tem uma TCL confirma. Tecnologia de última geração e qualidade de sobra. A TCL tem uma linha completa de Smart TVs de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED tela curva dos sonhos? Um som impecável, tecnologia HDR? Fora a imagem Ultra HD 4K, que é 4 vezes mais que Full HD? Então, na TCL, tem isso e muito mais. É imagem de cinema mesmo. Acesse agora semptcl.com.br e escolha a sua próxima Smart TV. Afinal... O futebol na sua casa merece passar uma TCL novinha. Não esquece, semptcl.com.br. TCL é a marca de TV que mais cresce no mundo. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59, só nos distribuidores Ford. Agora é hora dos cornetes. Ah, não, dos cornetes, agora é hora do momento sem parar. Boa. Três ouvintes na sequência, sem parar. Black Friday sem parar. Ligue 3003-7367, fale o código sem parar 97 e ganhe 3 mensalidades grátis. Oh. Toca, Asdrubal! Soca, pinca nela, soca, pinca nela, soca, pinca nela pra engordar o motinho essa égua. Nossa senhora, vou socar. Olha, eu olha, vou socar a pica nela. Olha, olha, olha. Você é louco, é capim. É capim, canela. Capim e canela. É. Ah, bom. Calma. Alô? Vou socar. Não, não soca não. Alô? Pai de alguém. Olha, quem é? Eric José Oscar. Caiu. Não pode ser. Como assim, você bá? Sabe, cacete. O que é isso, Bá? Acho que tô falando do que ódio, Bá. Você tá no coração. Alô, quem fala? Steven Pompilha. Chupa, Steven Pompilha. Qual que é o teu nome, é, irmão? É Steven Pompilha. Ah, não pode ser. Steven cara, Pompilha. Só uma, hein? Você nunca esteve em Pompilha? Eu estive. Ah, eu nunca tive em Pompilha. Já tá vendo. Mas não tem aquele outro aeroporto lá da Pompilha? Lá também? Ah, é Pampulha. Ah, mandou bem. É Steven Pompilha, é isso? É Steven Felipe Pompilha. Eu sabia que tinha alguma coisa no meio aí. E, é, tinha que ter, não é possível. E quantos anos, hein? 2.6 hoje, RG, hoje. Hoje não, mas ontem, puta. É, o que foi ontem? Foi uma briga com a minha vizinha. É lá, mesmo, que eu fiquei escutando, mais uma briga. Que o marido lá ligou o radinho. Sim. Ah, tá, e aí? Aí o radinho não pegava. Certo. Aí aquela puta briga, um xingando o outro. Ela falou, você idiota, põe pilha, pô. Ah, pilha é sensacional. Sensacional. Boa. 7. Você merecia 10, velho. Está louco. Time, Pompilha. Palmeiras. Opa, nós. Você perdeu. Fala, Naba. Chegando a hora. O dia já vem. Raiando, meu bem. Aí, Domênio. Olha que os caras arrumando. Olha só. Não tô entendendo, porque xixi, o quê? Que música é essa aí? Vocês fizeram todo o discurso de desagrado pela contratação do Roger. Aí, o que os caras arrumaram? Aí, ó. Quero saber a opinião do ouvinte aí, do Steven. Qual a sua opinião, Steven? Pompilha. Cara, Steven. Extremamente decepcionado, cara. A sua decepção é a nossa força. Vamos rir de alguém aqui, velho. Fica, Roger. O ódio é a sua herança. Agora não tem jeito, né, meu velho? Agora é aquela coisa, vamos ter que torcer pro cara dar certo, e né? E quem será que foi essa ideia, hein? Tem mais jeito, não, né? Não dá pra comparar com o Eduardo Batista, porque o Eduardo Batista chegou depois da pré-temporada, né? Não teve tempo de montar o time. Roger Batista tá chegando Machado, agora em novembro. Roger, desculpa. Tá chegando agora em novembro. Vamos ver se ele consegue preparar o time, né, pra pré-temporada e conseguir fazer um bom Campeonato Paulista pra ver se consegue, pelo menos... É, levantar a taça, né? Pra conseguir levantar e jogar pra fora toda essa má fama que o cara tem por ser estagiário, ser técnico novo, essas coisas, entendeu? Ele não é mais estagiário, não. Ele é mais treinador, hein? Mais, é. Ele já treinou o Grêmio, já treinou o Atlético Mineiro. Agora, assim, o Dodô. Já não virou, já não é mais estagiário, Roger Machado lá do Eduardo Batista é o Mourinho também, vamos combinar. Né? Isso também é verdade, né? Mas eu vou não dá pra comparar. Mas eu vou falar o que eu repito sempre aqui. E as condições do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, enfim, Flamengo, os grandes. Sim. Técnico, treinador, seja lá o que for. O cara tem que chegar sendo maior que o elenco, velho. Se não for, ele não ganha vestiário. E se não ganhar vestiário, ele chega saindo. Isso ele já não é no Palmeiras, ele né? Chega saindo. Ele já tem os cobrão lá que ele vai ter que Felipe segurar. Vai almoçar se esse cara não chegar chegando... Ele tá morto, velho. É, mas nego que não tem muita estrela, se chegar chegando, é engolido. Entendeu? Nego pequeno que chega grande, é engolido. Não chega botando ordem. Mas, RG, tá na cara que o Roger, ele já chega demitido, cara. O Roger aí não vira o ano que vem inteiro no Palmeiras. Ele vai ser mandado embora aí, possivelmente. Dependendo. É que a Copa do Mundo, Motinha, vai ser meio que um atenuante pra ele. Ó. Mas se o Roger não fizer um excelente campeonato paulista, e dependendo da campanha que ele fizer já até a Copa do Mundo na Libertadores, já pode rodar antes da Copa, cara. Olha, posso ser sincero? Eu. Você vai ser sincero? Você não tava sendo? Não, tudo bem. Eu tava sendo. Eu não gostaria do nome do Roger, mas já chegou, eu vou torcer pra dar certo. Claro. Mas eu não vou fazer isso que vocês estão fazendo, não. Fazer o quê? Ah, vai, no, tem data pra sair. Eu quero ver depois, o mano falou aí, até a Copa do Mundo. Ah, porque você viu como eles falaram do Carilli. Porque eu vi aí o Carilli. É. Ó, o senhor mano. Ah, é? Tá na gravação, senhor mano, aqui. Ah, é? Aquela gravação, pega lá. O que é isso? Senhor mano, uma porrada de jornalista. Marcelo Barreto. Nossa, também, mas eu também coloco. Coloco, nós falamos aqui. O Rizek também. A situação é diferente. Mas, ô, Domênico, a situação do Corinthians e do Palmeiras é diferente. Eu vou te falar o porquê. Não, mas eu quero lembrar que nós falamos isso, viu, mano? Calma, só pra lembrar. Nós falamos isso também quando Oswaldo de Oliveira chegou no Corinthians. Nós dissemos aqui, não vira 3 meses. Mas é diferente o Oswaldo de Roger. Era normal a desconfiança com relação ao Carilli, RG, porque era um técnico que estava sendo questionado, porque ele tinha tido um curto período para trabalhar no ano anterior. Concordo. Que ele pegou aquele trabalho desgraçado daquele Cristóvão Borges, aí acabou ferrando com o time do Corinthians, e por isso o Corinthians não pegou uma vaga para Libertadores. Ele não teve sossego para trabalhar, já trocaram pelo Oswaldo Oliveira. Sim. Então ele já não tinha aquele crédito, aquela confiança toda, porque se a diretoria tivesse dado crédito pro Carilli, possivelmente o Corinthians teria disputado Libertadores esse ano. A própria diretoria não confiou no Carilli, porque quando trouxeram o Oswaldo, já mostrava a insegurança que a diretoria tinha perante o Carilli. Então, esse ano, Domênico, eu vou traçar aqui o paralelo, o porquê é diferente de situação. Esse ano o Corinthians apostou no Carilli, não foi porque acharam o Carilli bonitinho, é porque o Corinthians estava sem dinheiro. O Corinthians não tinha como investir. O Corinthians não tinha como pagar o alto salário, por exemplo, para o Abelão. Entendeu? Então é diferente da situação do Palmeiras. O Palmeiras ele tem recursos. O Palmeiras ele poderia optar pelo Abelão. O Palmeiras poderia esperar a decisão do Abelão. Ele poderia investir, sei lá, no Jair Ventura ou até no próprio Roger. Mas porque o Palmeiras ele pode escolher hoje pelo poder financeiro que ele tem. Mais ou menos. Diferente do Corinthians ano passado. Mais ou menos. O Corinthians ano passado Abelão não tinha o que fazer. O Palmeiras ofereceu e o Abelão não quis. Ainda não quis, né? Diga aí, olha, deixa eu te falar. Eu tenho minhas dúvidas que o Palmeiras ofereceu e o Abelão não quis. O que eu acho é o seguinte, que quem queria o Roger, contratou o que ele queria. O Alexandre Matos queria o Roger Machado. Na hora das entrevistas, vão falar, não, olha, da indefinição. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o Roger Machado, quando você conversa com as pessoas lá do Grêmio, do Atlético Mineiro, os comentários são os mesmos. Os caras falam que os treinos dele são super bons, que ele sabe montar time, que ele é bom para jogar, mas o problema é vestiário, talvez ter um pouco mais de personalidade, que às vezes não aguenta uma pressão. Isso é que as pessoas falam. No isso é normal de todo cara capital, hein? Ah, não precisa ir longe. No Grêmio não tem quase pressão. No Grêmio, Palmeiras isso é terrível, hein? No Grêmio, ele não colocava o Ramiro para jogar de jeito nenhum. O Ramiro é um dos melhores jogadores do time, cara. Isso aí todo treinador, não vamos falar do Roger. Ah, todo treinador tem as suas... Não, tem as suas aí também vocês estão começando também a passar, não mas dá. Eu digo, esse foi mas um... Mas eu não vou cair nessa, não. Com a torcida, com o Palmeiras eu não vou cair nessa. É, assim, o Mano também falou do Carilli, a questão financeira é verdade. A questão financeira de ambos os clubes é bem distinta. Mas o que está em julgamento é o que está se comentando, a discussão é... O pré-julgamento que é feito. Não é se você tem dinheiro ou não. É o pré-julgamento. Foi feito um pré-julgamento com o Carilli. Exato. Então, assim, independente de ter falaram dinheiro ou não... Falaram que o Carilli não ia durar 3 meses, eu ouvi nem mas, falar. Mas é normal, é normal, é normal. O Carilli era uma incógnita. Tá normal grande, ser falado, é normal. É válido. E ainda mais porque o Corinthians ele não tinha expectativa no ano. O Corinthians acabou surpreendendo todo mundo. Agora tá na moda pegar vídeo do que as pessoas falaram e tal. É. O Carilli, segunda-feira, não foi no programa da Fox e falou... Eu, se fosse o Roberto de Andrade, eu não teria me contratado. Ele falou. É, eu sei. Era um risco muito grande contratar um auxiliar para ser o treinador do Corinthians. Não, o São Paulo contratou Dorival e foi o mesmo buchicho, velho. Neguinho, a metade achava que pode dar certo e a metade achava não vai dar certo. Mais da metade achava que não ia dar certo. Entendeu? Mas eu acho que a grande vantagem. Mas queimaram a língua. Eu tô achando é bom. Eu quero ver o senhor pegar fogo na pancada. O Dorival não deu certo. Que certo deu. Tirou o São Paulo do rebaixamento. O São Paulo. Foi de brigadeiro. O São Paulo não pode comemorar. Não dá pra dizer. Não dá pra dizer que não deu. Mas o objetivo dele foi esse, o Domênico. Ele foi contratado. Foi pra lá pra tirar o São Paulo do rebaixamento. Mas era só isso. Você não pode virar pro o time grande. Não, mas aí o objetivo de ganhar. Vamos imaginar. Estranho. Calma, estranho. Pra você, já dá pra dizer que o Domênico. Estranho, pra você, já dá pra dizer que o Dorival deu ou não deu certo? Na verdade, ele veio com a intenção de tirar o São Paulo do rebaixamento. Então, sim, essa meta que ele veio pra cumprir, ele cumpriu. É, sobre o técnico do Palmeiras, do Roger, não dá muito pra comparar com o Carilli, porque o Carilli tinha uma grande vantagem, que ele já era do clube, ele já conhecia as pessoas do clube, os jogadores queriam que ele ficasse. O do Palmeiras, por exemplo, agora saiu uma nota no UOL, dizendo que o Keno já tá cabisbaixo, os jogadores cabisbaixo, porque o Valentim tá, não vai ficar. Tá todo mundo muito triste. É, então assim, eles gostam triste do Valentim. É um ambiente de cemitério. Que um ambiente péssimo. Aí, todo mundo muito, mas triste. O Valentim é aquele pai que não dá bronca. Mas é porque o Valentim, eles gostam do Valentim, gente. É aquele pai que não dá bronca, né, o Domênico? Deixa escrever na parede, entendeu? Tipo, ninguém... Jogador, jogador de futebol é tudo igual. Ah, só que eu tenho um detalhe, o jogador de futebol, ele quer... O que é isso aí? Você tá louco? Música tudo da... muito triste. Não, tem nada de triste aqui, não. Domínio. Agora, é... Valentim, o jogador vai embora. Jogador de futebol, ele... É engraçado, né, Gê? Ele quer que o cara fique, mas lutar por ele em campo, ninguém faz porra nenhuma. Lógico. Porque o que nós vimos em campo, ele contra o Avaí, senhor Keno... E toda essa cambada que tá aí, que tá tristinho hoje. Cambada. Você viu? Cambada, sim, senhor. É cambada, esses caras gostam tanto assim, do treinador. Não correram por ele. Não correram, não fizeram porra nenhuma, viu, amigo. Você viu o Levi? Você viu o Levi no Santos? Porra. Com folga. Steven. Oi. Olá. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Posso mandar um abraço? Pode, manda aí. Você é só Steven, cara, aqui pra mandar abraço. Sensacional demais. Mandar um abraço aí pro pessoal que trabalha comigo lá na Clara, lá o pessoal que trabalha comigo na Ernest. Mano, trabalha. Tá todo mundo mexendo o saco aqui no celular aqui pra mandar um abraço. Aqui. Boa, velho. É, um abraço pra vocês aí, curto vocês bastante. Já valeu. Fui aí, tive a oportunidade de assistir o estádio aí uma vez, principalmente. Já estive aqui, então. Boa. Exatamente. Esse trocadilho já foi, velho. Mas... Fui espelho em todo mundo aí, mas... Boa. E obrigado. Todo dia de clássico no McDonald's? Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? É. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Você também. Vamos lá, mais um ouvinte, momento obrigado. Sem parar. Black Friday sem parar. Ligue para esse número aqui, ó, 3003-7367. Anotou? 3003-7367. Aí você fala o código sem parar 97, você ganha 3 meses de mensalidade grátis do sem parar. Ó, aí sim. Toca as Drubal. Olha Naba e Dodô. Que é isso? Naba. Que Naba? Meu time não perdeu? Naba e Dodô. Olha Naba. Naba vai. A Leila tá brava porque não tem mundinho. Ah, é? Esse Palmeiras é fraco. O Dodô tá passando você mal. Você também, viu, Matinho? Olha de olho. Naba e Dodô. Olha Naba. Ah, o senhor RG também? Não, só tocando. É, não. O RG único, é percussionista aqui, Domênico. O único aqui foi o Vieira, aqui não cantou. Só tocando. Vieira, bagaceiro. Não, eu fiquei quieto. Nós, irmão. Bola, alô, né? Trouxa com você. Alô. É, alô. Bola, né? Alô. Quem fala? Paulo Anderson. Eu gosto. Anderson. Tá mais louco que o Batman. Paulo Anderson do quem? Generoso. Geroso. Quantos anos você tem, meu velho? Atrapalha o trocadilho. Tenho 37 anos, RG número 3.7. É, agora eu vou dar um drible em vocês. É, rapaziada. Tô lembrando daquela música lá. Qual música, RG? Não lembro o cantor, mas eu lembro da música. Qual que é? Anderson devagar, porque já tive pressa. É sensacional. Boa, RG. Isso é bom, hein? Time! Fala aí, mano! E aí? Vai, Corinthians, campeão! Nossa, ia tomar uma pedrada, cara. Campeão, chupa, Marcão Boiola. Nossa, ia tomar pedrada, cara. Ô, Paulo, o time do Corinthians aí, depois... O time do Corinthians depois é de muito tempo, inclusive calando muita gente que não acreditou, muita gente que desdenhou o time do Corinthians. O Coringão, ele venceu o Campeonato Paulista. Não, eu nunca desacreditei do potencial do time. Sim. Nunca desacreditei do potencial do time. Eu, ainda mais eu, que arrumei briga com todo mundo, é por causa do Romero, velho. Eu defendi o Romero, não vou defender o Corinthians, velho. Tá de brincadeira. É, eu acreditei sempre. Vai, tio, faz a pergunta. Aliás, o negócio é o seguinte, Paulão. O Coringão aí, depois de tanto tempo aí, desacreditado por todo mundo, desde o Campeonato Paulista, o Corinthians fecha o ano aí com saldo positivo. Mais um Campeonato Paulista pra conta e mais um Campeonato Brasileiro. Agora somos hepta. O maior campeão brasileiro no campo é o Corinthians. Satisfeito, cara, essa campanha? Tá louco? Tá maluco? No campo tá inventando. Tá inventando? Só um minuto, não tem fax, não. Ganhamos em campo, filho. Vocês são terceirinhos. Ganhamos em campo, amigão. Vocês são terceirinhos. Era dois brasileiros no mesmo ano. Se vocês eram time pequeno naquela época, não usam. Fecha, se fecha. Nossa, que vocês têm dois brasileiros no mesmo ano. Se fecha. Time pequeno, time pequeno. Tinha que mudar a inauguração pra 1990. Se você foi Palmeiras, se não fosse a Parmalat na vida de vocês, vocês não existiam. Quantos campeonatos paulistas vocês têm? Guarani. Guarani da capital. Fala, Ponte Preta. Tem mundial. Guarani da capital. Quantos campeonatos paulistas vocês tiveram? Fecha, porco. Quantos campeonatos paulistas? Tô fazendo uma pergunta. Quantos paulistas vocês têm? Fecha, porcão. Você fecha. O bagulho é o seguinte, Paulão. Paulão, não vamos falar com o título de fax aí, ó. Ô, Paulão. Segue o jogo. Sem falatório. Vocês não vão usar o momento títulos em campo. O ouvinte não fala. Pois é, eu tô tentando falar com o cara. Não consigo. Tô fazendo a pergunta, vocês não me respondem. Ô, Paulo, o negócio é o seguinte. Vamos falar de títulos em campo. Você vai te catar. Se não vai pegar, vamos organizar. Amigo, você vai falar do Corinthians ou você vai provocar o Domênio? Vamos lá. Não, vou falar do Corinthians. Pode escolher também. O Sombra. Então fala, pô. Então fala logo, pô. Não, o Mano quer fazer uma pergunta, o Domênico atrapalhou, pô. Então, olha, eu vou fechar o microfone do Domênico. Faz a pergunta pro Mano. Mano, pergunta pro Paulo. A única coisa que eu disse aqui, inclusive o Paulo tá tentando responder, era a respeito aí só da colocação, não era nem uma pergunta. Eu falei, o Corinthians é o maior campeão brasileiro no campo. Isso daí é fato, velho. Não é fato, não. Aí eu vou ter que intervir de novo. Falou de nós de novo. Ai, meu Deus. Segue o jogo, sem falatório. Tá, agora, segundo tema, vamos lá. Ó, Paulo, agora com relação aos possíveis reforços aí do time do Corinthians aí pro ano que vem, cara. Especula-se o nome aí do Zé Rafael, estão cogitando aí o zagueiro da Ponte Preta também, o Marlon. Mas se o Inter chegar falando... Pode ser, talvez. O Corinthians ele perdeu o jogador Roger aí também pro Inter de Porto Alegre. Houve uma informação de que o Corinthians ele estaria atrás também pro próximo ano, inclusive seria o Carro Abrialas aí da campanha do Andrés, o Diego Tardelli. Desses nomes todos aí que você tá ouvindo aí, que a mídia tem divulgado, cara, quais são os nomes que te agrada e quais são os nomes que não te agrada? Por exemplo, o Júnior Dutra deles. Com certeza, mano, isso aí eu concordo com você, apesar de gostar muito e respeitar muito o trabalho do Benjamin, que ele concorda da contratação do Júnior Dutra, mas tirando o Júnior Dutra, o resto acho que é pra compor elenco. Ah, fala aqui, meu. Você disse que seria substituto ao pé do jogo. Isso sim. Você falou, pô. Eu não falei isso, não. Na boa, beijo de vista, pô. Escutei que foi o beijo que indicou. Não, eu não falei nada disso. O que eu falei aqui é o seguinte. O Corinthians nos últimos anos... Ele pegou mal e voltou atrás. Tem trazido jogadores não conhecidos e a grande maioria deu certo no Corinthians. Isso é verdade. Então, isso foi uma coisa que eu falei. Inclusive, o Corinthians trouxe o Clayson agora, que ninguém deu nada. Jogou pra caramba. Entre tantos os outros. O Pablo, que o Flamengo tá fazendo de tudo pra tirar do Corinthians. O Corinthians trouxe, ninguém sabia direito quem era o Pablo. E aí o que eu falei é o seguinte: o Mano falou, pô, Júnior Dutra. Falou, olha, entre Leandro Damião, que tem gente que acha um fenômeno, um monstro de jogador, que não jogou no Cruzeiro, que não jogou no Santos, que não jogou no Flamengo, que não jogou no Betis, pedrada, ganhar mano, 650 mas que jogou pau. Muito no Inter. Jogou muito, quando apareceu, é verdade. É bom o Júnior Dutra, Benjamin. Craque do Avaí. Vai começar de novo. Mais do Carlinhos. Coloca o Carlinhos, só que resolve, meu. Concordo. O que eu só para terminar de falar é o seguinte. O Leandro Damião pediu 650 pau. O Júnior Dutra é 150. Rapaz, se fosse o Leandro Damião, um jogador assim que... Nossa! Mas fala pra mim, tirando a exceção dele quando ele apareceu no Inter, O que, que ele fez nesses anos todos? Nada. Mas, ô, Benja, ao invés de contratar o Leandro Damião, não pode contratar também o Leandro Voada, hein, mano? Nossa, que deitado! É mais barato. Nossa, juiz! Ô, Paulo! Ô, Paulo! Ah, e é legal que a piadinha, ele não consegue renovar. Todo dia ele faz a mesma. Mas é não, bom, ontem não, foi com o Daronco. Atual, né? Ontem foi com o Daronco. Ô, Paulo, um abraço pra você. Um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui. Um abraço a todos vocês aí. Só deixa eu encerrar com chave de ouro, né, pessoal? Diga! Chupa, Domênico! Ai, traz a tua irmã, trouxa! Traz o Domênico! Traz ela! Outro chupo gostoso tua irmã! Traz ela aqui! Que é esse, Domênico? Traz ela aqui, eu sou trouxa! Domênico! Vermelho, hein? Cartão amarelo pra você. Amarelo! Você tá nessa agora? Véia, Domênico! Desgraçado você! Mas, ô Paulo, pra finalizar, Paulão, quanto vai ser hoje aí Grêmio e Lanús o primeiro jogo da final da Libertadores, cara? Ah, hoje, falando sério agora, mano, um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, jogar na Arena do Grêmio não é fácil, certo? Lanús 5, Grêmio 0. Chupa, Vieira. Trouxa, sabe o que você faz? Chupa! É, faz deitado, o seguinte, hein? Seca mesmo que é o que te resta, trouxa. Não, resta não, resta tudo. Aqui, ó, amiga, deixa eu te falar uma coisa, eu tô indo atrás do Tri da América. Corinthians é hepta ou marreca. Valeu, Paulo. Um abraço, valeu, vamos lá. Valeu. Terceiro ouvinte do momento, sem parar. Black Friday sem parar. Ligue pro número 3003-7367. Fale o código sem parar 97 e ganhe 3 mensalidades grátis. Toca, Asdrubal! Leite de macho rebola no compasso. Ele é gaúcho de primeira. Bunda de botijão, gremista de coração. É gordo de quebrar a cadeira. Vieira! Vieira! Vieira. Isso é trompete, gente. Chupa mamadeira. Ai, ai, ai. Ah, gosta, isso gosta. De catar. Baixa o volume. Traz a véia. É, adoro um leite. Alô? Quem fala? Rafael. Rafael do quê? Rafael Bressan. Quantos anos, ó, Rafael? 3.4. RG. 3.4 hoje. Você como é que eles Bressan, velho? Ah, sensacional! Não. Sensacional. Primeira vez seguida. Nossa, que piada. Nossa, ele não se renova, né? Pô, não se renova. Ô, Rafael, da próxima vez eu troco a pilha. Ah, sensacional de novo. Um pouco melhor. E o time? Oh, inclusive, Domênico, ó, absurdo, hein, o São Paulo não deixar... Opa, Rafael, tamo junto. Inclusive, é só fazer um apelo aí pra diretoria do São Paulo. O Rafael Golipilha tá tentando se tornar sócio do clube lá. Quem? O pessoal não deixa ele se filiar, mano. Quem? Rafael Ilha. O Rafael Golipilha lá. Verdade, mano. Amém, né? Verdade, verdade. Mano e Rafael, você disse que o Andrés... Baseado em quê? É um clube, tem um estatuto, você não cumpre com as regras, você não entra. É, mas qual que é a alegação pra não deixar o cara... Não, o cara só foi... Isso já foi discutido na justiça, a justiça deu razão pro São Paulo, se não me engano. Toma, dá uma chupada aí, mano. Mas são antecedentes, mano. Tira os controles e perto do cara, velho. Pronto. Pô, precisa ser sócio, você precisa ter indicação de vários conselheiros, não é assim, não. E depende do antecedente. Vai, você nunca teve indicação de uma parte de conselheiro, vai sombrar. Então, quando a gente fica sem sócio... Mas lá é diferente. Mano, o único antecedente corintiano tem é de sair com a sua irmã. Ah, aí, mano, seu frango. Cartão amarelo pra você. Já pode, Vieira. Maurício, Rafael, explique rapidinho, Maurício, só uma dúvida que eu tenho, rápido. Você disse que o Andrés, a campanha dele é o Tardelli, tá certo? Vai trazer o Tardelli. Por que não, que ele não... quer o jogador, não tá. Disse que ele trará. Tá bom, ele quer. Não. E por que a campanha não é em cima do Name Rights? Também novo. Será, RG? De novo? É que tem umas 4 ou 5 empresas aí se estapeando os bastidores pra tentar estampar lá o nome. Não, tem mesmo, o Cadinho e o Serasa estão se estapeando pra ver quem vai. O grande empecilho aí é o tamanho do nome do patrocinador que vai estar na fachada. Letras minúsculas, eles querem um tamanho muito grande. Sim. Mas o Rafael, final de semana tem o jogo da entrega da taça aí, mano. Corinthians e Atlético Mineiro. Você acreditou desde o princípio que o Coringão poderia ser pentacampeão? Ou você estava meio desconfiado no começo do Campeonato Brasileiro? Parecia humano. Na segunda rodada eu já estava confiante. Na segunda rodada já pintava o campeão, não tinha dúvida disso. Mas, ô Rafael, eu vou te falar, cara. Por mais que tenham questionado o Corinthians aí, o Corinthians no segundo turno, ele oscilou mesmo. Ele acabou aí não tendo o aproveitamento que ele teve no primeiro turno. Mas eu não lembro, nessa fase aí de campeonato de pontos corridos, desde 2003 até agora, um time que tenha liderado desde a quinta rodada sem ser ameaçado pelo segundo colocado. O Corinthians, a diferença mínima que ele teve para o segundo colocado foi de 5 pontos desde a quinta rodada, cara. O Corinthians, ele praticamente jorrou a competição inteira. Então, não, tá certíssimo. E aí no final, vem falar questão de juiz, questão de sorte. Não, foi eficiência, o time eficiente. Sobre levar o primeiro turno nas costas, garantiu o campeonato no primeiro turno. O segundo turno foi só administrar. 5 pontos foi... Só administrar a diferença. 5 pontos foi a menor diferença do Corinthians pro Palmeiras? É. Pro Palmeiras foi, RG. Foi? Que foi agora na 13ª rodada. É. Dormiu pensando que ia diminuir para 2, acordou com 8, não foi isso? Sim, foi isso. Pedrada do Domênico agora. Em 5. Foi isso. Mas o meu desespero de ligar aí, mano, é o seguinte. Fala aí, pelo amor de Deus, não traz o Damião, por favor. Aí. Não, o mas Damião entre não dá. Damião e Júnior Dutra hoje, você prefere quem? Júnior Dutra, o Damião não dá, nem na vaga não dá. Ah, o Damião, veja me irritando em você aí, mano. Eu respeito a sua opinião, é claro. Isso aqui é um debate democrático. Você não respeita, não. Não respeita, não. Deu uma chumbada na cara. Não, respeito sim, fala aí, meu. O futebol não é filme, é fotografia, é momento. Não dá o Damião jogar no Corinthians, pelo amor de Deus, mano. Ô Rafael, se tem, por exemplo, um zagueiro do time adversário, é o Damião que tá com a 9, o cara vai dormir preocupado. Ei, se é o Júnior Dutra que tá com a 9 no dia seguinte, não, é brincadeira, né, mano? Se é o Damião tá com a 9. Eu vi na Série B que tô louco pra jogar. Ô, mano, eu tô louco pra jogar um Grenal de novo, velho, com o Damião. Você é um brincalhão, mano. Não, mano, não dá, mano. Ô, mano, não dá. Não faz isso, não. Não faz isso. Ô, irmão, se não vier o Damião, parceiro, é o Casim, é o Júnior Dutra. O que você quer, mano? Eu tô tentando viabilizar o cara. Mas por enquanto é o Jô, viu? Então, o Jô não chegou a proposta aí do oficial da Europa. Mas claro, a janela não abriu, cacete. Ué, mas vocês não falaram que ia chegar do Napoli? Não, mas a janela ainda não tá aberta, Vieira. A janela vai abrir em dezembro só. Mas quem que é o Napoli perto do Corinthians, pelo amor de Deus? O Jô vai se esconder lá. Aí é grana, né, velho? Aí é grana, né, meu? Mas não precisa disso. O Jô tá bem resolvido financeiramente. O Jô, viu o Rafael na frente das câmeras aí falar: ah, eu quero perguntar isso. Acabou caindo ali o crédito. Tava no pré-pago lá, né, Alex? Você gosta de um jogador de nome, né, mano? Olha, Sombra, eu acho que pra jogar Libertadores, você tem que ter esses jogadores aí que são impactantes, cara. Eu acho que a Libertadores é um torneio à parte, que é aquele negócio que o filho chora e a mãe não vê. Se você começar a forrar seu time ali com jogadores ali... Eu não vou falar inexpressivos, porque é um termo até pesado para falar dos caras que estão tentando aí um lugar ao sol. Mas se você chega com jogadores aí menos expressivos, eu acho que é um outro peso. E por que o Flamengo vale e Atlético Mineiro não deu Sombra? Certo. Diga bem. Então, mas o futebol não é uma receita de bolo, né, O Grêmio no começo do ano não era favorito a nada, foi eliminado pelo Novo Hamburgo. Fora. Aí trouxe pra jogar Libertadores o Edilson, que os caras tiravam sarro no Corinthians, o Cortez, que os caras tiravam sarro no São Paulo, o Léo Moura com 38 anos, o Lucas Barrios, que falava que era refugo porque não deu certo no Palmeiras. Aí o Renato Gaúcho foi lá e descobriu o Arthur pra jogar. Ô, Ben, botou os moleques do Barrios, não, hein? Ô, Ben, tiraram o único técnico... jogador que o Grêmio tinha. O único jogador que o Grêmio realmente tinha assim, pô, bom, é o Luan, que tinha ganho uma medalha de ouro pela Olimpíada. E o Luan, o Jeromel, o goleiro. Brincadeira, Benjamin. Marcelo Groy. Mas, gente, não dá pra dizer que o Grêmio era um time maço. Não, é isso. Longe disso. O Grêmio não era nenhum time que todo mundo falava, vai ser campeão da Libertadores. Ninguém no começo do ano colocaria o Grêmio entre os três primeiros. Ninguém. Muito pelo contrário. Libertadores era Palmeiras, Flamengo e Atlético. É isso aí. Acabou, Black Friday chegando e você aí pensando, pô, eu sempre quis ter um Sem Parar, eu vou viajar, vou fazer compras de fim de ano, o Sem Parar vai me ajudar a ganhar tempo. Essa hora chegou, pessoal. Com o Sem Parar no Black Friday, você ganha 3 mensalidades grátis, taxa de adesão grátis e recebe em casa sem pagar nada. É isso mesmo, São 3 mensalidades grátis. Mas olha só, essa promoção é válida exclusivamente para compras através desse telefone. 3003-7367. Repita. 3003-7367. Você liga lá no 3003-7367. Até o domingo, até o domingo você pode ligar. E você falando o código Sem Parar 97, sim. Sem Parar 97, você vai ter esses benefícios. Boa. 3 mensalidades grátis, não paga taxa de adesão e não paga nada para receber o adesivo do Sem Parar no conforto da sua casa. Aí sim. Então você tem que falar o código Sem Parar 97 e vai ganhar esse descontão. Boa. Eu já tenho o meu, vamos combinar? A vida fica muito mais fácil sem filas nos pedágios ou estacionamentos. Sem Parar, sua vida... No seu tempo? Boa. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra, Dodô. É verdade, extra. Olha só. Moda Extra apresenta a coleção Alto Verão, hein? Toda moda da estação mais quente do ano em até 8 vezes sem juros, pagando com os cartões Extra. Aproveite as ofertas, hein? Regatas femininas a partir de R$19,90. Bermudas masculinas a partir de R$39,90. Moda feminina, masculina, infantil, com economia todos os dias. É no Extra, hein? Vai economizar? Vai no Extra. Vai que você pode. Então corre lá pro Extra, amigão. É hora da decisão. Vá voando pra casa, torcedor gremista. É o tricolor gaúcho a um passo de chegar às alturas. Não saia de cima da televisão pra ver esse grande jogo da final da Copa Libertadores da América. É hoje, às 9h45. Logo depois da série Grêmio of Drones. Game of Thrones? Estádio 97. Esses ouvintes do estádio. Muito bom, muito bom. Mais uma cornetada aqui, ó. Esses aí, ouvintes. Pessoal. Boa noite já, né? Esse horário de verão nosso aí, Adriano, São Caetano do Sul. Sim. O Benja e, mano, o Gabriel Gonçalves, que jogou na Copinha, perdeu aquele pênalti lá, foi infeliz o jeito que ele quis bater. Mas o moleque tá gastando a bola lá no Oeste, lá fez o Oeste quase chegar na primeira divisão. Não seria uma opção para esse nosso ataque aí, não? Sem não precisar gastar dinheiro com o Júnior Dutra, Leandro Damião. Esse moleque não é melhor que esses caras aí, não? Abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Então, cara, em um outro momento eu até apostaria. Se o Corinthians ele fosse começar o ano que vem aí, sentar na Libertadores, pensando só em Campeonato Paulista, eu colocaria toda essa molecada pra jogar sim. Mas quando vai pra Libertadores, irmão, já vem aquela pressão toda, a torcida cobrando, a imprensa em cima. Só tem uns caras cobrão, cara. O você falando. O Benja. Não, mas é verdade, olha, eu vou dizer negócio pra você. Pra trazer o Leandro Damião. Índio, tá bom. Eu era muito mais trazer o Henrique Ceifador hoje, que tá jogando muito no Fluminense. Aí sim. Também gostaria. Sim. Também gostaria. Se tivesse entre o Leandro Damião e o Ceifador hoje, eu também apostaria no Henrique. Não dá nem pra, né, duvidar, né? Eu chamaria o Henrique, com certeza. Também gosto muito do futebol do Henrique Dourado, mano. Ó, temos jogador. A seleção do campeonato. A gente tem Henrique Ceifador, tem o Reinaldo. Que coisa. Nota, não, mas eu gostaria do Reinaldo também, Sombral. Beleza, o Guilherme Arana não vai ficar querendo. O Carilli queria, né? O Reinaldo, mano, é bom jogador, cara. O Carilli falou sobre ele. Bom, vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, galera do estádio. Domênico, pelo amor de Deus, Roger Machado não, cara. Já foi. Coloque já na sua oração aí, na sua reza, que eu já tô rezando daqui também. Ele é ruim. É da mesma linha de Eduardo Batista. É um estagiário igual. Vive de um bom trabalho no Grêmio. Assim como Eduardo Batista vivia de um bom trabalho no esporte. Para. Não dá. E os jogadores vão deitar nele. Porque se ele não conseguiu domar Fred, Robinho no Atlético Mineiro, imagina domar esses pernas do Palmeiras. Abraço a todos, Gustavo. Mas tem razão, hein, Domênico? O que eu falei aqui? É verdade. Vai comer ele no almoço com farinha. E eu falei o que aqui? Eu não queria, mas já veio. Lucas Lima, Felipe Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos, Big Mac, e amanhã, Cheddar McMelt, por apenas R$8 cada. Aproveite! É isso aí, velhinho. Você sabia que agora os proprietários de veículos Ford têm os melhores preços de manutenção do mercado? Opa! Sabia sim, Shadow. E ninguém pode perder as ofertas que os distribuidores Ford têm pra você. Então olha essa aí. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas R$ 177 ou 3 de R$59. É isso mesmo. Apenas 3 parcelas de R$59 nesse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível. E mais, Sombra. Novembro é o mês da troca do amortecedor na Rede Ford. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocan. A partir, sabe de quanto? Não. 4 parcelitas de R$141. É isso mesmo. 4 parcelas de R$141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Então consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Agradecer a presença do estranho no Ninho. Boa, estranho! Boa, Alex Danilo. Boa. Obrigado, obrigado. Foi obrigado muito obrigado pelas vocês. Suas doações. Fantástico, parabéns. Parabéns. Boa, você tá parabéns. O Alex mesmo, velho. Tá ajudando só, muita boa. Gente. Só ratificando, né? O Alex Danilo, ele tá aqui como estranho no Ninho, esteve aqui com a gente, porque ele ganhou o leilão do Estádio 97, na primeira edição, há 2 semanas atrás, fazendo a doação de 600 quilos de arroz. Nossa. Obrigado, pessoal. Aprendi muito aqui com vocês, foi muito divertido ficar aqui. Não. Você não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Ainda mais do lado do moto, você não aprendeu nada. Aprender você mais vai tarde. Sair meio burrão. Não, vai aprender mais tarde. Aprende com os erros. É verdade, vai aprender mais tarde. Minha mulher até mandou uma mensagem aqui pra mim, pra ter lembrado. Em 2016 eu fui no navio da energia. Ô, oh, legal, cara. E minha filha foi feita lá, né? Minha filha foi lá. No balanço do mar, hein, amigão? Ela nem bebedou e me usou, né? Ô, Mota, você foi estuprado? Fui. Ó, parabéns, amiga. Você mandou bem pra caramba. É isso aí. Não, peraí, Domênico, pera. Parabéns, cara, amiga. O São Paulino faz me bebedou e me usou. Ai, eu tô indo embora, velho. Nós vamos acabar com o planeta. Vai. Vamos, Grêmio! Ai, vamos acabar. Vamos jogar roupa aqui agora. Deixa o estranho do Vieira que foi mulher. Não. Esse é o homem tá do teu lado, você falou que ele estranho foi mulher, usou. Tá com o cuidado com o moto, ele foi no copinho. Tentou 2 anos, não conseguiu. Vai, tá aqui não. Quer mandar beijo pra quem? Manda beijo pra mim. Mandar um beijo pra minhas filhas, pra minha mulher, pros meus amigos, como eu já mandei. O pessoal da NetSafe, que é a empresa que eu trabalho. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui, valeu, por essa oportunidade de ajudar para essas pessoas e que todo mundo ajude da forma que for possível. Show de bola. A gente é que agradece e que você valeu. Seja o exemplo para muitos. Legal. Obrigado. É isso aí, cara. Valeu, muito obrigado. Boa, viu? Belinho, é boa. Isso aí. Muito bem, Estádio 97 também no oferecimento de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59? Só nos distribuidores Ford. E tá dada a dica. Você, mas quero viajar, quero ir pra Rússia, ver a seleção brasileira. Você já consultou lá as condições e as opções de roteiro que a Estela Barros tem pra você? Ligue lá, 2166-2250. Esse é o telefone da Estela Barros Turismo. Eles têm opções pra um jogo, pra primeira fase, pra Copa inteira. Aí é, só aí você é ligar lá, falar com o pessoal da Estela Barros. 2166-2250. A Copa tá chegando, vai ser legal demais, hein? Ah, você fala, mas eu posso parcelar? Pode. Em até 7 vezes no boleto, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Show. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa. Amanhã estaremos de volta. Boa. No oferecimento de amendoim Santa Helena. Experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode, beba com moderação. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Tchau. Troca a fralda, Vieira. Vamos, Grêmio. Tchau. Até mais. Tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Morde e assopra. Bom humor. Isso que isso não. Variedades. E entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domênico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite. Yeah.

gerente de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Cara, ontem eu conheci aquele seu amigo, Miguel. Que Miguel, cara? O Miguel, mano, como assim? Cara, Miguel já foi eleito o nome mais comum do planeta, você tem que ser mais específico. Que é amigo da Alice. Alice é o nome feminino mais comum, me ajuda a te ajudar. Mano, primo do Arthur e da Sofia. Tá, você tá listando os nomes masculinos e femininos mais comuns, né? Não. Porque Arthur e Sofia são os segundos nomes mais comuns. Mano, não é possível, em que posição o seu nome tá? Em 18º, assim como as Lívias do Mundão. Tá, e o meu? Aposto que tipo em 5º. Ai, querido, o seu não tá nem na lista dos primeiros 50, desculpa. Como assim? Tem 50 nomes mais comuns que os meus? É, tem uns bem comuns, assim, tipo Benício, Lavínia, Lorenzo, 13º. Nossa, quantos desses daí você conhece? Quantos Lorenzo você conhece? Olha, só meu professor e meu primo. Tá, eu desisto. Mas aí, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli. Gustavo Fávaro. E nós somos o Cê Não Sabe. Energia 97 apresentou... Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? A energia que move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Dando aquela esquentada na noite de São Paulo com o Night Sessions, o ar melhor da House Music pra você. Sobe o som, são os melhores DJs trazendo as novidades da House pra você. Próxima hora quem manda aqui é André Ponciano. Começou, hein? O fim da House Music. House Music. Night Sessions. Energia 97. Cidade Energia. Thank you.